voltamos com mais um Goldcast, é isso aí. Achou que tinha acabado? Achou errado, otário. Não, ninguém achou que tinha acabado. E, como vamos dizer, primeiro tema, a proposta de hoje, vou falar bonito, é falar da discografia do Iron Maiden. Só que como é uma discografia enorme, a gente decidiu falar sobre os álbuns principais, ou seja, vamos tirar os feeling da vida, EP e os ao vivo. A gente vai dividir uma porrada de partes. Hoje a proposta é falar do Iron Maiden ao Power Slave. Como eu tô falando antes de terminar o podcast, eu não sei até onde vai chegar isso aqui, vamos ver. Comigo aqui tá o Godoka. Boa noite. E o Servini. Não tem que gritar na apresentação do podcast, cara. Tipo, eu já fui surdo do lado, meu. Eu não preciso, bicho. Isso aí tem, é mesmo. Cara. É pra animar o ouvinte. E gritar, scream for me, podcast. Nossa, que merda. Caraca, bicho. Isso não vai entrar só porque tu é o cara que edita essa merda, cara. Se fosse não, eu, mano. Cara. Nossa. Você ia fazer um remix de funk. 150 BPM. E o primeiro convidado do Goldcast, 11 programas depois, estão aqui com meu amigo André Zoteis, que também participa lá do Flacast ainda, André? Fala galera, boa noite, prazer estar aqui com vocês. É Flacast, sempre Flamengo agora, porque juntou dois podcasts. Show era, de bola. E também do BarbaCast, né? Que é o seu podcast de metal. BarbaCast é metal, rock. Agora entrou um membro novo lá também, agora tem uma menina também. Foda. Pô, já estão há anos luz da nossa frente. Só tem mongol. É o nosso filho, a nossa menina, é o Denada. É, exatamente. Vocês estão mal representados pra caralho, hein? Toma no cu também. E é isso aí. Vamos subir a vinheta aí e já começar com provavelmente uma das melhores aberturas de banda de todos os tempos. Solta então, a Prowler aí. Então, antes de qualquer coisa, toca a vinheta! Toca a vinheta! Just a matter of time. Opa, gente, aqui é seu editor aqui, o Denada, é só pra fazer um aviso aí que eu esqueci. Então, a gente grava no Discord, né, porque a dinâmica dele, a logística dele é mil vezes melhor que essa merda de Skype. Porém, o Discord tem sacaneado, a gente já tem uns dois programas aí que vocês têm reparado. Então, quando a pessoa começa a falar muito, ele começa a deixar a voz grave, meio demoniada. O que fica legal pro programa, né? Aí, eu só queria avisar isso, pedir desculpa, mas eu ainda não terminei de editar, então não sei se o quanto tá isso no programa inteiro, mas normalmente não atrapalha muito, até dá um efeito legal. Vamos ver. E só lembrar aí, curtir a página no Facebook, se puder assinar nosso feed, quem é dos iTunes aí, avaliar. E a gente tá em todo lugar, eu acho que tá inclusive no Spotify, tem que conferir, mas tenho quase certeza. Um beijo. De 1980. É importante passar aqui rapidinho que eles tiveram um lançamento importante antes disso, que foi o Isso, exatamente. Que já vem com três músicas aí que vão estar nesse álbum, que é o Iron Maiden, a Prowler e a outra eu esqueci, cara. Qual é a outra? Tem Burning Ambition, né? Não tem. Não é Burning Ambition. Eu acho que é Running Free, eu esqueci mesmo agora no momento. Burning Ambition não tá no álbum, mas ela tá no Sound of Tapes. Sim. E vamos lá, gente. Antes de mais nada, junto com disso, eu quero que vocês me falem aí como é que vocês conheceram Iron Maiden, qual é a relação de vocês com a banda, essas coisas. Cara, eu acho que. Posso começar? Posso claro, começar? Cara. Lá, vai lá. Acho que todo mundo da minha idade conheceu com o Bash of the Beast, né? Caralho, é verdade. Mas primeiro eu tenho que saber qual é a tua idade, porque eu tenho 29. Ah, então, eu não fui com o Bash of the Beast, não. Cara, o CD que mais pipocava em camelô era o Bash of the Beast, né? Sim, sim. Aquela puta coletânea, né? Porra, é uma puta sim, coletânea. A coletânea é muito boa. É verdade, verdade. É uma coletânea com uma inédita, né? Com uma inédita, os dois dele ainda. E essa inédita é boa pra caralho, cara. A gente já falou em outro programa, mas é boa pra caralho. É, não, ela é boa, cara. Ela é uma música maneira. Só que, né, tipo, fica por isso mesmo. É, eu acho, ela é meio cadenciada, né? O pessoal não gosta muito disso, mas a Virus é muito boa. A gente comentou em algum programa, cara, porque tem linkado o videoclipe dela em algum lugar. É, tem um programa de vocês sim, vocês gostaram. Rolou o som dela, pô. É, eu acho que tu já falou em algum programa que tu curtiu essa música mesmo. A da Virus é maneira. Sim, sim. É, essa coletânea é muito boa, porque ela introduz muito bem. Ela não coloca na ordem, eu lembro até hoje mais ou menos a ordem, mas tipo assim... A escolha das músicas é muito boa. Mas não ia boa. Falar de coletânea, porra. Não só ia falar de álbum de estúdio, cacete. Mas é só pra introduzir o caralho. Tá vendo o que eu falei? Que vocês na apresentação já tá de vai. Eu acho muito engraçado. Então vai lá, o fodão. Como é que vocês introduziram aí com... Primeiro eu abri tua bunda e daí eu peguei porra. Porra, o Godok tava contando história, cara. Não é nada, acabei isso. Eu conheci no Bash of the Beast e... Foi uma... Não, minto, desculpa. Falei uma merda federal agora. Eu conheci, na verdade, com 13 anos de idade, com o Dance of Death. Cara, eu lembro que... Eu contei essa história no como é que fala? No Requentando a Jukebox lá. De que eu comprei o Meteora do Linkin Park e o Dance of Death juntos, e eu demorei um tempão pra escutar o da Iron Maiden, cara. Hoje em dia eu cago pra Linkin Park, e eu adoro esse disco. É. Eu fui escutar o Best of the Beast bastante tempo depois, na verdade. Mas é muito porque era a época, né, cara? Essa época era do lançamento do Meteora mesmo, era, né? Era. Cara, eu lembro quando lançou esse disco, meio que tudo ao redor do metal ali foi esquecido um tempo, né? Cara, eu era criança também, mas eu lembro bem disso da escola. Então, o Godoka, tu começou escutando com Dance of Death. Uhum. Inclusive, guardo no coração esse disco ainda. Capa mais feia de todos os tempos. E você, André? Essa capa horrorosa. Eu acho que eu sou o mais velho aqui. Sim, com certeza. Eu comecei escutando com Fear of the Dark. Na época do lançamento mesmo, em 92. Tava com 11 pra 12 anos. É, realmente, tô mais velho aqui. É. Eu sou de 7'9", pô. Cara, você escutou aí, assim, já na decaída. Eu comecei então, né? De um jeito assim também, foi light, porque eu já conhecia a banda pela arte visual, né? De tanto ver camisa, calça, aí eu ficava curioso, mas não sabia, na época ainda estava no ginásio, devia ter uns 9 anos, por aí, não sabia que era banda de metal. Eu já conhecia o nome Iron Maiden, né? A identidade visual. Mas música mesmo eu comecei a interessar quando saiu o Fear. Porque aí eles começaram a botar aí rádio, tocava direto Watching Lost e tal. Aí eu falei, pô, vou escutar. Na época eu já estava escutando rock, já escutava um pouco de alguma coisa, até que tem mais a ver com o programa que vocês fizeram de farofa. Já escutava uns Skid Row, Guns, Scorpion. Aí eu fui pesquisar, vi lá que a Watching Love, por exemplo, era do Iron Maiden e comecei a escutar. Aí eu pulei tudo, cara. Porque como tava saindo o Fear, eu escutei música do Fear. Aí, depois, no ano seguinte, saiu, né, o Ariel Dead One e o Ariel Live One. Aí comecei a escutar fase antiga e alguma coisa recente. E foi embora. Mas eu comecei no Fear. Comecei no Fear. Pô, é interessante isso, que tu falou uma coisa importante. Pode seguir aí o Vini, que eu não sei se... Então, deixa o Denada me cortar e vamos ver o que ele vai falar. Eu ia só comentar um negócio, cara. Pô, se fuder. Mas, pô, esse lance da identidade visual, o Iron Maiden, pra mim, é uma das bandas que teve a identidade visual mais bem feita, assim, né, cara? Sim. Pô, é doideira. Apesar de pessoas aqui nessa gravação não gostarem do Derek Riggs, né? Quem que não gosta do Derek Riggs? Ah, capa, ele desenha pra caramba, pô. Quem que não gosta do Derek Riggs, cara? É, não sou eu, deve ser o Vini. Você que falou que não gostava, Denada? Eu? Não foi você? Ah, eu nunca falei isso, cara. Cara, eu tenho um bagulho do Derek Riggs tatuado, velho. Como é que eu não vou gostar do cara? Quem disse que não gostava dele? Foi o Matuza? Eu acho que é uma péssima pessoa, cara. Eu acho que tem nome e é Maria Joana, cara. Não quero dizer nada. E, cara, é só isso que eu ia falar, que, tipo, o Kiss trabalhou muito nisso, e mesmo assim o Iron Maiden ainda sendo mais tímido, né? A identidade visual, pelo menos, são as pessoas que eu conheço ao redor, assim, quando eu era moleque, essas coisas é muito forte, cara. Doideira isso. É que todo o Iron mundo teve uma camiseta vibe... do Iron Maiden, né? Sim. O Iron tem uma vibe que é uma mistura do que o Judas Priest fazia com o que o Alice Cooper fazia, cara. É verdade. O show dos caras era tudo performático e tinha toda aquela identidade visual que combinava com o álbum, tá ligado? Então, era foda, mano. Era foda pra caralho. E como é que você foi introduzido ao Iron, enfim? Cara, eu lembro que eu tava na escola e daí um colega meu me falou assim, ah, eu lembro que eu era todo metido a grungizão lá, escutava uns Nirvana, uns Pearl Jam. Na época eu não sabia o que era música boa, né? Escutava uns Pearl Jam, que é horrível, escutava, deixa eu ver o que mais... escutava, e eu não escutava nada de pesado, tá ligado? Daí, aí eu lembro que me emprestaram 3 álbuns pra escutar. Um deles era uma coletânea do Black Sabbath, um deles era uma coletânea do Purple e outro era uma coletânea do Led Zeppelin. Eram tudo coletânea. Daí eu lembro que, pá, curti o som e tal, gostei pra caramba, já que era os 3 que meio que, entre aspas, criaram metal, música pesada e tal, né? E aí esse meu colega disse assim, pô, se tu gostou dessas bandas aí, cara, acho que tu vai gostar desse tal de Iron Maiden. Aí eu só ouvi falar que a banda era legal, eu nunca tinha parado pra ouvir nada. Daí eu lembro que eu tava de aniversário, e aí acho que foi 2002, cara, se eu não me engano. E daí eu comprei um álbum que era uma coletânea mega underground do Iron Maiden, que é aquela Edward the Great, que tem o Ed sentado num trono com vários lobos. Ah, pô, essa imagem é foda pra caralho, se eu não me engano. É bem maneira. E daí eu comprei essa coletânea achando que essa era a Best of the Beast, né? Só que não era. E, cara, e aí eu comecei a ouvir aquilo e eu fiquei, tipo assim, eu pirei o melão com a porra da banda, cara. Eu, caralho, que porra de banda é essa? E eu lembro que eu consegui um CD Piratex do que tava rolando na época, que era o Brave New World, se eu não me engano, que também é conhecido como o último álbum bom do Iron Maiden. E... eu gosto desse FDS, cara. Não, e aí eu comecei a ouvir esse álbum aí, o Brave New World, e daí eu voltei a todas as origens, cara, e eu comecei a escutar todos os álbuns desde o começo. E aí, cara, e aí foi amor à primeira ouvida, né, cara? Eu vou te dizer o quê? É a minha banda favorita de todos os tempos, a melhor banda do universo, cara. Não sei se vocês podem dizer que não, mano. Aqui, acho que é só o João que não achou a Iron a banda favorita, né, João? Cara, é porque minha banda favorita é Pink Floyd, mas Iron Maiden é uma parte muito grande. Caralho, mesmo. Bicho, e eu achava que o Godok tinha um gosto ruim, meu. Puta que pariu. Caralho, bicho. Hoje o Vini veio pra brigar. Hoje o Vini veio pra brigar. Filha da puta. Caralho, vou entrar. Mas, cara, mas só pra falar. Então, banda predileta do... Tua banda predileta é o Death. É, no metal hoje em dia, cara. Mas, cara, não tem banda predileta, não tem como. Você fica ouvindo um milhão de coisas o tempo todo. Tô gostando mais do amigo do Denado do que do Denado. Não, era porque era só pra saber que todo mundo realmente... A banda predileta calhou de que de 4 membros, 3 tem o Iron como predileta. Sim, né? Sim. A minha banda predileta, por muito tempo, foi o Kiss. Cara, vocês têm um gosto muito horrível, meu. Sério, o Godok, eu considero que ele é o fã número 1 de Kiss pra mim. Não, é Kiss ou é Iron Maiden, pô? É Kiss, não é Iron Maiden, não, ele tá mentindo. Não, não é Iron Maiden, não. O único que realmente curte Iron Maiden aqui, que é a banda favorita, sou eu acho. É o Vini, eu acho que é só o Vini mesmo. Assim. É. Tá, então são mas dois. Mas eu gosto pra caralho, foi a banda que porra, me apresentou o metal mesmo. Iron Maiden é minha banda favorita, 51%, mas em 49% vem Slayer, não adianta. É. Eu lembro do meme do jeito de fazer o solo, mano. A gente tem que andar mais com esse cara, Godoka. Vamos mandar o Denado embora. Vini fala mal de Slayer aí. Vini fala mal. Que mal de Slayer, cara. Fala mal de Slayer. Já ouvi. Cara, quem é que gosta do Kerry King, cara? Eu tô falando mal do Kerry King, eu tô falando mal de Slayer. Slayer, porra pra caralho. É difícil mesmo. Mas aqui, só falando, não sei se vocês repararam essa diferença de idade. O André começou na fase de meio que de decadência do Iron Maiden, né? Que era um fio, mais ou menos. É verdade. E a gente começou no grande retorno, né? Basicamente, assim. Porque eu peguei o Best of the Beast e foi a época que tava estourando o Brave New World, tá ligado? Cara, o Brave New World foi a grande volta. Mas o Best of the Beast é de 96, se não me falha a memória. É verdade. Mas é a divulgação aqui no Brasil, André. Eu peguei Best of the Beast só no início dos 2000, cara. Porque eu lembro que eu ganhei um caderno do Iron Maiden, eu não sabia o que era. Não, mas eu tenho... Com a capa do Fear of the Dark? Não, eu comprei o Best of the Beast logo quando saiu. Ô, velho, eu ganhei o caderno com a capa do The Assassin, aquele single do No Prayer for Die, que é uma capa foda. Eu tinha a camiseta do The Assassin, cara. Pô, é uma imagem foda pra caralho, cara. Ele de Ray-Ban, né? Ray-Ban, é mesmo assim. Eu tive a capa com a capa do Live After Death. O No Prayer foi o primeiro CD que eu comprei. CD em geral, No Prayer foi o primeiro. Que merda, André. Ó, e o No Prayer é de 90, eu comprei CD em 95, cara. Foi 95. Mas aí... Ele é bom, isso a gente vai deixar pro episódio que a gente vai falar desse... A gente já falou dele também. Mas, cara, aí eu fui procurar algum CD pra comprar, encontrei o Best of the Beast, tá ligado? Mas isso já era 2000 e pouco. Pô, eu sou de 94, sou novo pra caralho. E vocês aí, não pegaram o Ed Pirou Hunter, o cabeção. Não? Pirou o cabeção, não peguei não. Eu tenho o Red Hunter, jogava o jogo e tudo. Essa imagem aqui da camiseta, ó, Leonardo, essa aqui que é do The Assassin. Não, essa é do No Prayer for Dying, cara. É do No Prayer for Dying, essa. O The Assassin. Eu nunca entendi esse raio dessa capa. O The Assassin tá em qual álbum, porra? Não. Não, The Assassin é esse álbum, mas é... O Ed tá na vertical, é a capa do single. É isso aqui, ô Vini. Essa visão é de cima, é como se fosse de cima, pô. Cara, mas tá ruim, hein? Não, mas esse desenho tá ruim. Mas esse não é o Derek Riggs, se eu não me engano, não, cara. Eu acho que não. Não, é. Mas o... Preia? É, do No Prayer já não é o Derek Riggs. No Prayer é o Derek Riggs, sim. Ele saiu no Fear. Ele saiu no... Porra. O Fear of the Dark não é ele. É, o Fear of the Dark não é ele, né? Não é mais ele. No Prayer é ele ainda. Sim, sim. Mas vamos lá, então vamos pro primeiro álbum aí. Só pra avisar. Esse podcast a gente pode dividir em dois blocos, assim. Que a gente vai falar do Iron Maiden, do Killers, que é o primeiro bloco, né? Que são os álbuns com o Paul Dayan. Ainda meio que no início da formação, assim. Depois os outros, uma tríade aí dos primeiros discos com o Bruce Dickinson, que estourou pra caralho, né? Estourou pra caralho. E, cara, a primeira coisa que eu tenho que falar, como comentei quando eu tava na transição aí, que a música começou tocando pro sinal, esse álbum, o Iron Maiden, ele pra mim é melhor que o Killers, já vou falando isso. E ele abre com uma faixa que é destruidora pra caralho, que é Prowler, tá ligado? E ela já tem pra mim todos os elementos que vão configurar o Iron Maiden, assim, pra vida. Cara, até o vocal, porque, tipo, uma parada que tem é que a gente tava comentando em off. Assim, uma coisa a gente tem que concordar, assim, não vou desmerecer o vocal do Paul Di'Anno, apesar de eu achar ele uma merda. Mas, assim, logo no começo do Iron Maiden, o primeiro álbum, ele é um álbum muito foda, mas ele é muito experimental também. Tipo, o Iron Maiden naquela época, ele não era uma banda nova, porque ele já existia desde 75, né? Tipo, o Iron Maiden oficial que a gente conhece não teve muitos membros, mas antes de ser o Iron Maiden mesmo, cara, passou um time de futebol pela porra. Passou gente pra caralho, meu amor. É, o Iron Maiden é de 31 de dezembro de 75. O Steve Harris, ele é um cara muito gente boa, então ele demitia muita gente da banda, tá ligado? Sim, né? Então, tem o guitarrista do Soundhouse Tapes lá, cara, ele, tipo, é um cara que nem tá acreditado porque ele tocou, tipo, 2 meses, tá ligado? Não é as pessoas acham que é o Dennis Stratton, mas não é não, o guitarrista não, é outro não. Ainda. O Dennis Stratton só entrou depois. E o primeiro... O foda desse álbum é que, assim... A única coisa que realmente me incomoda nesse álbum, e não é porque eu sou putinha do Bruce Dickinson, não, é porque o vocal, ele dá aquela impressão muito do punk, tá ligado? Do punk rock da época, que tava estourando. Então, ele dá uma escorregada pro punk. Ué, assim, então, né? Muita gente comenta isso, cara, porque o Paul Dayan, ele tem muita pegada punk, mas eu só sinto muito isso na música que eu acho a pior do disco, que é a Charlotte the Harlot. Que pra mim que é a música que destoa do disco todo. Ah, eu acho meio chatinho. É, não, mas assim, não, eu concordo. Ele tem uma atitude punk, mas a voz do Paul Di'Anno, não sei se vocês vão concordar, ela não é a voz do Bruce Dickinson, obviamente, mas ele tem, cara, se o Di'Anno quisesse cantar uma parada meio blues ou soul, ele conseguiria, porque a voz do Bruce Dickinson... Sim. Que eu curto... Ele não é um mau cantor. Remember Tomorrow, não, cara. Eu curto... Que a música começa mais devagarinha. Remember Tomorrow, é o que eu ia dizer, cara. Eu curto quando ele canta devagar e ele não dá aquela arrastada na voz, sabe? Que ela fica mais rasgada. Quando ele canta mais limpo, assim, eu acho legal, cara. Remember sim. Tomorrow, pra mim, é uma das melhores músicas desse álbum. Não, é uma música foda do Maiden em geral, assim. E assim, fazendo até uma citação especial, tem um cover do Anthrax dessa música com o... Caralho, o John Bush. É muito bom, Bom pra caralho, assim. Não lembro se eu escutei, eu acho que eu não escutei, não. Cara, eu acho que... Vou procurar depois, também, cara. Esse disco me incomoda muito a mixagem. É, porque é um negócio inicial, né, cara? Mas você ouviu, parece tipo... Parece chapadão, assim, sabe? Eu vou ser bem honesto com vocês, cara. Eu acho que eu não tenho capacidade técnica pra opinar sobre mixagem de álbum. Não, mas eu tô opinando de orelhada, eu não sei nada. Isso é tipo esse disco é de 80. O Killers é de 81. E você vê que o som tá muito melhor, cara. Melhor. O baixo do Killers tá mil vezes, assim, ele tá macio, né? Uhum. Tipo, sabe a primeira vez que você escutou um CD, Vini, e você pensou, nossa, as fitas cassete eram uma bosta? Sim, basicamente. Quando você escuta o disco Iron Maiden que você pulou pro Killers. Você fala, caralho, essas guitarras estão muito zoadinhas aqui também, sabe? Sim, sim. E, cara, esse disco, eu acho que uma parte importante de citar, tirando as coisas óbvias que tem pra mim tem muita influência do... Eu tô cagando regra, tá? Mas tem muita influência do Thin Lizzy, que é aquela dobrada de guitarra, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu ia comentar com vocês, cara. Teve uma época que eu tava tão na minha pira de Iron Maiden que eu não aguentava mais ouvir Iron Maiden. Porém, eu queria escutar aquilo que fez os caras virarem o que eles eram. Eu fui atrás de Anthrax, eu fui atrás de UFO, eu fui atrás de Yes, eu fui atrás de... Anthrax não, né? Não, falei Yes... São as drogas. Eu queria ter dito Thin Lizzy, UFO e Yes. Isso, foram bandas que influenciaram o Iron Maiden, assim, tipo, a viral que ele foi, sabe? Tipo, os caras. Tu consegue ver, assim, tipo. Claro, mais na vibe, acho que do instrumental, não tanto no vocal. Mas tu vê muita pegada do Thin Lizzy, do UFO, com um pouco mais de peso. Uhum. O UFO é uma influência que, tipo, eles abrem até hoje com o Dr. Doctor, né? Virou tipo uma introdução deles mesmo, né? É a música de introdução deles pro show, né? Sim. Ou o discurso do Churchill lá, que eles adoram usar também. É. Puta banda coxinha, hein? Tomar no cu também, hein? Uhum. Que eu posso te dizer, cara? Na Índia isso aí ia dar problema. Só digo isso. É. Mas tem nesse disco, acho que é importante falar que é um disco de estreia e tem Phantom of Opera, tá ligado? Nossa, que, eu tipo, adoro essa música, cara. É muito foda, cara. E ela é um épico que lembra muito que o Iron Maiden vai se tornar depois pra mim, tá ligado? Sabe o que eu acho muito... E eu acho que muito... ela emendando com Transilvânia é genial. Sim. O que eu acho triste desse álbum é que, tudo bem, ele é o primeiro, mas, cara, eles nunca mais, ao vivo, em show, eles nunca mais tocaram nada desse álbum que não fosse Iron Maiden. Cara, Running Free é direto, pô. Direto não, ficou um tempo parado aí no Running Free. Eu amo essa música, cara, eu amo essa música. Running Free não, cara, Running Free, vai desculpar, não é direto, não é direto. Inclusive, acho que eles atualmente só estão tocando Iron Maiden mesmo. Acho que é, infelizmente. Não lembro de ver outra coisa, não. Mas Running Free merecia, cara. Porque... A dica pro pessoal aqui, tem um cover, pseudo cover de Running Free, cara, que é muito bom. Eu vou botar aqui o link pra vocês aí, que o nome é Chato, a banda da galera. E o nome da música é Ele Vem Aí, meu. Fica essa dica. Galera que é do Red Eu tava esperando alguma coisa. É muito bom, velho. É o melhor cover de Running Free que eu já vi na minha vida. Caralho. É muito bom, muito ruim. Mas sobre essa questão que você falou, Vini, o André pode até me corrigir, mas tem uma versão do Prowler ao vivo que é do Real Dead One. Não sei se é esse, André. Mas, cara, essa música tem uma potência. Não, Real Dead One. O Real Dead One é as músicas mais antigas. Mas quem canta é o Bruce, né? Sim, mas porque essa música tem o Ariel Live One pega as músicas mais recentes do que o Ariel Dead One. O Ariel Dead One pega as músicas mais antigas. Tem uma potência do caralho essa música ao vivo, cara. Mas a que eu mais gosto é a Phantom of the Opera, do álbum também. Sim, sim. É um épico, galera, né, cara? Aquele disco pirata lá, aquele DVD pirata, que era uma gravação da época da turnê do Power Slave. Cara, que depois veio ser o Live After Death, que passou no Brasil uns showzinhos underground sim, deles lá. Sim. Underground, eu tô falando. Bruce levantando a galera no Running Free. A filmagem é boa, cara. Só que aquela filmagem não era exatamente oficial, né? Eles sim. gravaram, não gostaram do resultado e arquivaram aquela porcaria. Sim. Pô, se eu não me engano, é nessa filmagem que eles alegam que tem uma que é no Brasil, né? Em 85, não é isso? Sério? Cara, é. Se eu não me engano, é isso. Pois não é no Rock in Rio de 85, fazer show aqui, né, meu? Sim, sim. E eles vieram a primeira vez com a turnê do Paulslave, né? Porra. Por um tempo, eu não sei se já superou, mas por um tempo era a maior turnê deles. Sim, sim. Eu acho que superou há pouco tempo, André. Que eu acho que teve alguma. Acho que algum foi desse... do Book, né? Do Book. É, algum desses últimos discos deles, eles meio que venderam que tinham superado. Mas eu sei que. Foi a maior turnê com um disco bom, né? Mas eu sei que esse show, cara, que eles fizeram no Brasil, no primeiro Rock in Rio, pelo que eu vi em entrevista, em livro, e o Diaba 4, cara, acho que foi um dos melhores shows que eles fizeram na vida deles, meu, que eles lembram até hoje. De tão foda que o público foi, tipo, a galera, assim, eu acho que o único que chega perto de bater isso em termos de vibe de show foi na segunda vez que eles vieram no Rock in Rio, tá ligado? Que é o de 2001, né? De cabelinho curtinho e coisa e tal. É. E esse DVD do show de 2001 é do caralho. E vai ter esse ano de novo no Rock in Rio, né, meu? É, mas já teve outra vez também, né? Tudo mais. É que essa vez, esse ano, existe a possibilidade de eu ir. É por isso que eu tô, por isso que eu tô empolgado, cara. Porque daí eu vou poder realizar um sonho de vida que é ir num show do Iron Maiden antes de morrer. Por exemplo, eu não vou poder fazer nunca isso. Nunca foi? Vocês nunca viram? Não, nunca vi show do Iron ao vivo. Eu tava contando aqui, foi esses dias mesmo. Acho que eu vi 6 shows e 1 música. 6 shows e 1 música do Iron. Toma no cu, agora, pô, ficou jogando na minha cara o bagulho, meu. Como é que foi essa música? Quem é que chamou esse cara aqui, meu, pra jogar esse bagulho na minha cara, meu? Essa música foi Fear of the Dark. Não, essa uma música foi na turnê do Final Frontier, cara. Eles fizeram um show na Arena HSBC. Não sei se vocês vão lembrar, né? O João talvez lembre, não sei. Aí no. Logo começou, tocou a primeira música, né? Igual a CD, né? E o teto caiu. Muita gente no. Na pista, né? Eu tava na arquibancada, tava lá em cima. A Arena HSBC é muito ruim. Não sei se vocês já viram um show lá, alguém aqui do. Uhum. João talvez tenha, não sei se. Eu vi o Ozzy lá. Eu vi o Ozzy. Muito ruim, eu não gosto de ir lá, não, cara. Falei, só sei que é basquete mesmo. Aí, pô, a galera começou a empurrar, quebrou aquela grade de proteção. Arrebentou. Caralho. Aí o Bruce parou. Parou no final da Eldorado. Aí, pronto, foi uma música só. Não teve mais show? Cancelaram o show, aí no dia seguinte eu não tinha como ir por causa de trabalho. Eu peguei dinheiro de volta, por isso que eu falei, só viu 6 shows e 1 música. É, foda. Caraca. Não, mas isso é um negócio. Isso é um negócio que eu acho foda do Iron Maiden, cara. É essa vibe profissional de preocupação com o público que eles têm, cara. Sim. E tu vê que mesmo. Então, que arrebentou, eles cancelaram. Não, total. Não tem a história que lá que caiu o teto do show deles também, Vini? Cara, aí teto, eu não sei, não. Aí eu já não sei. Eu sei que eles têm uma prática que é assim. Primeira coisa é a questão do público. O público tem que ter segurança. Né? Tanto que tem vídeo aí, inclusive tem vídeo do Bruce Dickinson parando o show e xingando o cara que tava vacalhando mina no show, tá ligado? Tipo, tava lá o Steve Harris mandando a dedilhada no baixo lá e ele, ó, maluco, o negócio é o seguinte, isso aqui é um show do Maiden, tu vem pra curtir o show, tu não vem pra vacalhar a mina. Se tu continuar vacalhando mina, não tem show. Segurança, tira esse cara. Senão não ia ter show, meu. Tipo, eles fazem isso, tá ligado? Isso eu acho foda. Chato. Então, eu acho que é um exemplo pra outras bandas, tá ligado? Mas... Sim, sim. É, eles têm uma postura boa em palco pra caralho. Triste por ter perdido o resto do show, né? Mas era Eldorado, era um álbum bosta, então vamos falar de álbum bom. Vamos falar de Killers. Pô, boa transição, vai lá. Não, a gente tava no Iron Maiden ainda, desculpa. Opa, desculpa, tive que sair, a gente vai começar a falar do melhor disco do Maiden. Quem que falou mal de Charlotte Harlot? Desculpa. Eu, né? Eu não sou tão fã. Essa música é maravilhosa. Essa música do caralho. Eu acho ela maneira, porque ela é agressiva, né, cara? Ela não é agressiva. Essa música, ela é meio... Ela parece muito, pra mim, aqueles hard rock genérico, tá ligado? Cara, essa dos anos 70. Tem uma explicação do que ela parece um hard rock genérico. Essa música, quem escreveu ela foi o Dave Murray. E o Dave Murray escreveu essa música em homenagem a uma prostituta com a qual ele perdeu a virgindade, cara, que se chamava Charlotte. E aonde ela morava... Em V22, a Case Avenue. Exatamente, cara. Então tem toda uma história falando com quem, Vini? Você tá pensando que tá falando com quem? Aqui é história. Um otário aí, com baita do babaca, tava falando mal da música e pagando o pau pro Anthrax, meu. Vai tomar no cu do Anthrax, eu quero o Mene, porra. Eu quero que você me passe todas as referências do Samurai Time aí, meu irmão. Tá pensando o quê, cara? Quero ver se tu achou todos os gatos na capa dos discos da Iron Maiden, então, meu. Tem um monte de gatinho escondido. Caralho, vamos você não ver sabia se vocês sabiam dessa. Não sabia, não. E então pega os discos da Iron Maiden e começa a procurar gatinho preto. Porque agora pau não se esconde. E tem, a assinatura do Derek Higgs, né? Que fica escondida também. Sim. Eu tenho vontade de tatuar a assinatura dele, mas Eu tenho a assinatura dele tatuada. Sério? Caralho. Eu achei que você tinha tipo o Ed. Caralho. Não, eu tenho a assinatura dele tatuada. Por quê? Porque eu não sou otário, né, meu? Vai que um dia os caras viram uns baita de uns fascistas. É, pois é. Não, tô brincando. Eu espero que a banda acabe depois de um acidente aéreo e aí, tipo, todo mundo morreu. E eles não têm mais como ser escroto. É o melhor jeito, cara. É o melhor jeito. Mas que horrível, bicho. Desculpa aí. Assim, o João vai entender mais até do que você, mas eu tenho uma única coisa que eu me queixo. Vocês estão falando de tatuagem, que eu me queixo do Iron Maiden. Só tem uma única coisa que eu acho que ficou ruim pro Iron. Foi o Vasco ter pego o Ed pra ser símbolo de torcida. Ah, mas pode ser o segundo time que pegou o Ed pra mascote, né? Tem outro time sem ser o Vasco? Eu acho que é o Arsenal, cara. Não sei qual é, não, mas acho que é o time que o Steve Harris quase jogou lá, que é o West Ham. West Ham. Eu não sei se tem torcida. Nunca vi. Eu do Vasco mas todo sei. Todo mundo sabe que o Vasco sempre é o segundo em alguma coisa, meu. Relaxa. O Galo usa o Tuf. Eu por um momento também, por isso que eu não fiz tatuagem. Eu também até hoje não fiz tatuagem, acho que não vou fazer mais. Não tenho nenhuma tatuagem. Mas se eu pensei em fazer do Ed, mas aí depois eu pensava, porra, eu sou flamenguista, né? Porra, vou fazer o Ed, aí vou lá com medo da torcida do Flamengo, vai ter um outro que vão querer implicar. Vão querer implicar. Eu falei, o problema não é implicar, o problema é querer te bater. Não, e detalhe é que eu já fui de torcida também. Eu já fui de torcida, mas aí eu saí há muito tempo. Isso que era o pior. Aí o cara tem que abrir o olho, né, meu? Mas eu acho isso a única coisa ruim, que o Iron Maiden já deu até troféu pro Vasco por causa do Ed ser mascote de torcida. Sério? Já deu. Quando o Iron Maiden vez que ele veio aqui no Rio, eles foram lá em São Januário, acho que assistiram o jogo. Mas é porque o time fazer uma homenagem, faz sentido, né? Sei lá. Mas assim, por mais que eu goste de Iron Maiden, que seja a minha banda favorita, que nem eu prefiro muito mais fazer uma tatuagem que é que nem a que eu tenho, que é a assinatura do Derek Riggs, que é um bagulho muito mais, tipo assim, underground, e quem sabe o que é vai entender, do que tatuado em mim, sabe? Ou texto, sei lá, tipo escrito Iron Maiden. Tipo, porra. Sabe, eu não sou a tua ideia foi loja. Foi boa sacada. Mas eu tive essa ideia também, só queria lembrar. Mas teve um brother meu que ele teve uma ideia muito boa também, cara, que ele ia fazer uma tatuagem do Rime of the Ancient Mariner. Tipo, ele fazia uma tatuagem de um barco no meio de uma neblina, assim, e escrever a letra da música nas nuvens, tá ligado? Tipo, no negócio. Cara, tinha um desenho muito fodido. Mas é essa coisa, tipo, tu usa a música pra fazer uma tatuagem. Tu não usa a identidade visual da banda, tá ligado? Eu não sou, sei lá, a Road Crew da vida pra ter a porra das bandas tatuada em mim. Isso que o André falou, cara, faz muito sentido como eles vendem bem a identidade visual deles, tá ligado? Porque, pô, a imagem é tão forte, mesmo sendo uma coisa que pode parecer boba, principalmente hoje em dia, né? Mas, tipo, isso na época, tipo, uma imagem assustadora que representa o lance metal, essas coisas assim, cara, pegou muito bem, né? Eu acho que eles refinaram muito, assim, não teatralmente, mas, por exemplo, o Alice Cooper tentou fazer isso antes, depois veio o Kiss e tudo mais. Não, Alice Cooper não tentou, cara. Alice Cooper conseguiu fazer isso. Conseguiu, é isso. Eu falei merda. Mas aí, tipo, chegou esse AC/DC, o Kiss, aí veio o Iron e, tipo, pã, o Alice Cooper não é metal, né? Aí, tipo, veio o Iron e, tipo, pã, eles meio que... Oi? O Alice Cooper... Pô, Alice Cooper é hard rock, porra. Tá, nossa, quase passei mal aqui, ia perder umas amizades. Não, tá tudo bem. Calma, passou, gente, tá tudo bem. Caralho, ele... Mas é verdade. Cara, tem muito funkeiro, uma galera que não sabe nem o que é metal, que sabe que tem Iron Maiden por causa do visual. Sim. Mas só te avisar uma coisa, André, que é proibido falar mal de funk aqui, tá? Só pra te avisar. Funk é top. Ah, aí não dá não, cara. Porra. Não tem problema. Cara, eu não tenho funk, nenhum problema com funk, cara. Pô, por sinal, aproveitar e colocar o assunto funk agora, essa nova leva aí, Baile da Gaiola, só tá foda demais. Mas vamos lá, vamos pro Killers. Eu sei que o Denada curte uma galera legal, ele curte uns, como é que é o nome do cara? É Naldo, Biel... Curte. Não, aí o amigo tá forçando a amizade aqui. Maluco lá, o ex-namorado da Rihanna lá. Que foi ai, enfim, Paris, enquanto você fala, tá subindo aí Idols of Nash, só pra te avisar. Vamos pro próximo álbum, então? Vamos pro disco preferido do Godoka aí, vamos deixar ele falar. Vamos para a aula de baixo. É verdade. Peraí, a gente tá em qual? A gente tá indo pro Number of the Beast ou ainda tá no Killers? Tá no Killers. Tá Killers. Aula tá de baixo, Killers. Pra mim é o disco aula de baixo, cara. Sim, é o comecinho do é verdade, bicho. Era o comecinho de Killers. O Killers é onde você vê por que Steve Harris é o Steve Harris. Sim, mas o Godoka falou bem, eu acho que é importante só lembrar, esse disco é de 81, então é só apenas um ano depois, né? Quando? Se bem que o Iron Maiden, o original, tinha muitas coisas gravadas já, né? Mas aí, esse primeiro disco... álbum assim, com o Adrian Smith, cara. Sim. E que dá um peso forte, né, cara? Porque, cara, tipo, o Adrian Smith, ele criativamente, ele é bom pra caralho, tá ligado? Cara, então, o Dave Murray é melhor, mas... É, o Adrian Smith e o Dave Murray... Pra mim, o Adrian Smith é o melhor guitarrista do Iron. Cara, o Adrian Smith e o Dave Murray, eles são, tipo, melhores amigos. Então, opa, nossa, passou um avião aí agora. É. Não, desculpa. Porra. Então, o Adrian Smith e o Dave Murray, eles são, tipo, melhores amigos, mano. Tanto foi, acho que o Dave Murray que chamou o Adrian Smith pro Iron. E meio que o Dennis Stratton, ele foi convidado a ir embora e caiu no esquecimento / ostracismo. É porque o Dennis Stratton era muito mais velho que o restante da banda também. É, também. Daí, tipo, acho que o cara ia cansar muito rápido. É. O cara ia cansar rápido, né, meu? Acho que o cara não acompanhava o ritmo. E eles eram tudo moleque, né, bicho? É. E aí, pai, cara, o Adrian Smith, eu acho que ele não podia ter feito nada melhor pra carreira dele do que ter entrado no Iron Maiden, mano. Porque o cara manda benzaço, meu. O cara manda muito bem, mano. Se eu não me engano, ele era hold, cara. Por sinal. Sério? Eu não lembro direito, meu. Eu não lembro. Mas ele tava ali, ele tava ali com a banda, tá ligado? Então, tipo, não foi um mundo novo pra ele, ele não chegou do nada. Ele já tava meio que engatilhado, sabe? É o que o Vini acabou de falar, né? Eu acho que ele já tocava muito e ele conhecia o Dave Murray. Tipo, eles eram brother já, eles tocavam guitarra juntos. Sim, tá, eles tinham tocado eles em outra banda. Tocaram em outra banda, isso. E, cara, essa abertura com essa dobradinha, Idols of Magic, que é uma instrumental, e a Watch Ride, e eu não gosto de Watch Ride tanto, cara. Mas é muito cara, bom, mas o começo cara. Do baixo empolga, dela é muito bonito, cara. Empolga muito, cara. Empolga muito. É muito bom. É muito bom. A gente tem que convir que o Iron Maiden sabe abrir disco, né, cara? A maioria das músicas que abre o disco, cara, ela não é uma música que ela vai te deixar enjoado dela, mas ela é uma música muito característica do álbum também. Né? Ela é uma música que vai te fazer lembrar do álbum. Sim. Eles marcam, né? Eles marcam a sua ouvida, né? Então, tipo, eu não soube explicar, mas, tipo, você identifica bem o que é qualquer coisa, tipo, tá ligado? Sim. A Iron Maiden abre o disco dando chute na porta, arrombando tudo, cara, na moral. Sim, sim, sim. E nesse disco, eu acho que eles começam mais a introduzir a ideia de escrever letras históricas e tudo mais, ou com literatura, é que com isso conceito é... por trás, né? Essa é a vibe de nerdão ter tudo do Steve Harris, né, meu? Tipo, o cara... Pareceu toda a galera ali, eles são tudo meio pareceu... que... Vou ficar com o negócio aqui do lado pra mudar. Mas ficou tranquilo, tá. Mas fala lá. A entrada do... Eu acho que a entrada do Adrian Smith, ela foi tão natural na banda, meu, que tu nem repara muito essa mudança. Negativamente, claro. Tu não repara muito de um álbum pro outro, porque tu vê que as guitas do Killers, além de elas estarem mais poderosas e a mixagem facilitar tu ouvir isso, cara, é assim, ó, é gritante a identidade do álbum. Tanto que por um bom tempo eu achava que o Killers era o primeiro álbum do Iron Maiden. Não tinha. Mas aí quando o Adrian Smith entrou na banda, eu acho que o Iron ganhou uma coisa que até hoje ele mantém, que ajuda muito, que é essa parte melódica. Sim, sim, sim. Sim. É isso que eu meio falar. Progressiva, né? Meio progressiva. Sim, também. Sim, sim. O David Moore é muito rápido, mas... É, o David Moore é mais virtuoso, né? Sim, uhum. E o Adrian Smith é muito... Ele é muito criativo, né? Lá, naquilo, é o cara dos pintos. Sim, sim. O corpo da música é muito com ele. Sim. O solo do Adrian Smith é aquele que faz tu viajar, né, cara? Uhum. Sim, sim. O Adrian Smith, ele é literalmente a segunda guitarra. A primeira guitarra é o Steve Harris, a segunda guitarra é o Adrian Smith e tem a guitarra solo do Murray. Pois é. Primeira guitarra. Cara, sabe que eu acho muito engraçado o show do Iron Maiden? Porque assim... Vai ver os shows, tipo, eu nunca tive ao vivo num show do Iron Maiden, mas eu já vi pela TV, e, bom, a gente assiste DVD, o caralho é quatro, e é muito engraçado assim, tipo, é o Bruce Dickinson correndo pra lá e pra cá, é o Steve Harris correndo pra lá e pra cá, aí é o Adrian Smith numa pequena área onde ele fica se movendo. Um quadrado. Ele faz o quadrado ali, né? É, ele faz o quadrado mágico dele ali, e num cantinho ali quietinho, cara, onde o Yannick Gears não tá usando droga e jogando guitarra pra cima. Tá jogando guitarra pra cima. É, tá o Dave Murray, meu, com aquela gaúcheira dele, que, tipo, eu digo gaúcheira porque ela é muito guitarra daqueles programas Galpão Crioulo, tá ligado? Que os malucos levavam, não tinham instrumento, aí tem os instrumentos da casa, deu o maluco fingir que tava tocando. As guitarras do Dave Murray são todas, a dele e a do Yannick, são tudo destruída, né? Tudo esquisita, sim, né? Sim. Sei lá. E é o Dave Murray quietinho no cantinho dele, tá ligado? Só que tá uma bandeira. É muito vovó Juju, né, cara? Muito, sim, cara, sim. É muito vovó, meu. E o pior, ele parece uma tia, né, cara? Sim. Eu fico imaginando ele. Ele, cara, parece tipo... aquele negócio da Veia Quaker, porra, aquele Eu fico imaginando o Dave Moore, o Adrian Smith, pô, mó sintonia foda. Aí, tipo, eu gosto de Yannick Gessler, mas aí entra o Yannick Gessler e, tipo, fica mó insalubre de tocar, tá ligado? Que a qualquer momento pode cair uma guitarra na sua cabeça. Pô, cara, vamos chamar quem pra tocar, meu? Bate esse maluco. O Yannick só ficou na banda por causa disso, cara. Acho que ele só ficou na banda por causa disso, do que ele faz essas... pirula aí, porque ele é amigo do Bruce Dickinson, só, eu acho. Não, é que tem outra, tem um negócio que fala no livro do Bruce Dickinson sobre a formação da banda, porque quando o Bruce sai, o Adrian Smith sai junto, né? Então, certo. Antes a gente tinha o Dave Murray, que era virtuoso, o Adrian Smith, que dava esse som melódico pra banda, e eles precisavam de um outro guitarrista pra ficar no lugar do Adrian, e eles precisavam de alguém que fosse bom, só que o cara que trouxesse algo de diferente. Cara, e o Yannick Gears é caótico demais. Ele é caótico. Eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito dele. Mas é louco demais. É louco demais. Sim. Ele é amigo do Bruce, agora... né? O Bruce trouxe ele pra banda e falou: não, mas esse texugo com raiva. E foi embora levando outro guitarrista. Esse texugo com raiva que sabe tocar guitarra? Ele é o tipo tá falando... de cara que, ele, que se ele não usa cocaína, você tem que ficar preocupado. Porque, tipo, caralho. E o pior é que eu acho mas que ele falando não usa, sério, cara. Ele faz. Acho que tem outra coisa que o Johnny que fica na banda é porque ele também chega a ajudar com alguma composição. Acho que por isso que ele fica também. Porra, mas nós estamos mais pra frente, nós temos que falar do Killers, meu. Estamos falando do Adrian. É. Eu tô entrando na vibe. A culpa é do André que fica. Desvirtuando. Não tem problema, qualquer coisa o editor coloca em ordem cronológica. Vai. Pode confiar, pô. Uhum, vai acontecer que nós. Eu vou escrever no YouTube assim, Iron Maiden só as melhores, colocar por trás e acabou. Só as melhores. Então, esse aí, álbum, o Paul Dayano fica putinho, resolve fazer tudo o contrário que o Harris gostava. O Harris dá um pé na bunda dele. Não, e é importante que chama esse, porra, aquele porra, menino novo com o cabelo tigelinho, franjinho. Não, mas só reforçar uma já coisa. Que falar o quê? Já, porra. Porra, nem falou das músicas, cara. Tem umas músicas fodidas pra caralho, meu. Murders in the Room. A gente nem falou as prediletas da gente. Putz, a minha favorita é Purgatory, cara. Purgatory é linda. Cara, essa música é linda, mano. Prodigal. Eu adoro aquele clipe dela. Eu posso ser idiota pra caralho? A minha preferida não é The Idols of March. Cara, eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Eu acho muito. Pô, tem feito, cara. Gengis, a minha preferida é Purgatory também. Purgatory também. Purgatory é demais, cara. Não, e Killers é muito foda. É muito foda. Killers eu conheço uma versão. A minha favorita desse trash álbum é. Eu, a minha favorita desse álbum é Rothschild, cara. Rothschild é do caralho. Por questões pessoais. Mas e o Metallica tocando Rothschild é legal, cara. Eu acho que é a melhor música que o Metallica já tocou na vida. Vini, proibido falar de Metallica. Proibido não, mas eu tô. Eu só tô falando que eu acho que é a melhor música que o Metallica mas eles já tocou na vida. Mas eles chamaram um baterista pra tocar com eles? Eu acho que eles substituíram por um trator, cara. Ah, beleza. Trator duas marchas, né? A gente tá falando das prediletas, mas assim, pô, tem que destacar também. Eu acho legal a Another Life pelo solo, muito por causa do. Sim. Solos, os solos são muito viagem, né? Muito maneiro. Esse lance da instrumental deles, Gengis Khan, Eyes of March, como o João não, de nada falou já. Eu não sei quem é João. Não sei porque ela não me chama muito a atenção. Eu acho que é porque Transilvânia é uma música que me deixa muito de queixo caído. E eu não tenho muito saco a música instrumental. Sim. Cara, mas era legal, era uma coisa legal que o Iron fazia. Eu acho que, sei lá, só tem duas músicas dele instrumentais que eu gosto, e as duas vão ser comentadas nesse podcast. Cara, mas a Prodigal Sun é legal também, pelo lance meio acústico, acho maneiro também. Uhum. Não, é bonitona, cara. Agora tem uma música que eles não botaram. Variando vocal. Tem uma música que eles não botaram na versão original, acho que só saiu fora, ou daqui. Women in Uniform? Não, a Twilight Zone, eu gosto dessa música. Aí o meu uniforme acho que ficou em single só. Ficou em single e essa música é chata pra caralho. Foi mal. É muito chato. Qual que é chata? Uma Light Zone ou Women in Uniform? Não, cara, vocês estão me forçando a falar de novo. Uma em Uniform. Putz, eu adoro essa música. Caraca, eu acho muito chata. Ela tem a mesma pegada pra mim da Charlotte the Harlot pra mim, cara. Sim, ela é um hard rockão. Coisa chata. Cara, mas da Twilight Zone tu gosta? Gosto. O Twilight Zone é mais hard rockzão, cara. Por que tu tá falando, cara? Então eu tô falando merda, não lembro da Twilight Zone. Pô, foi mal. Cara, Twilight Zone parece uma música de, sei lá, do Motley Crue, assim. Com aquela guitarrinha, né? O Denada tava reclamando da Human. É. Human e Uniforme, não é da Twilight, não. Oi, gente, eu não sei mais o que vocês estão falando, não. Me perdi. Aí foi falar do Janek Gears, aí como é que. Comparar alguma coisa com essa banda que você falou aí, não, foda, cara, só não. Não, eu só tô falando hard rockzão. Desculpa, não, mas não, é muito não, ofensivo sei, comparar qualquer sei, coisa com o Motley Crue. Eu sei que foi ofensivo, cara. Foi porque na hora foi a primeira banda de hard rock que veio na minha cabeça. Eu podia ter dito muita coisa. É porque ele tava ouvindo escondido. Eu peço desculpas. Peço desculpas aos amigos. Eu não escuto Motley Crue nem escondido, cara. Cara, só seguir cronologicamente aqui, sem sair do The Killers, que é importante falar uma coisa que a gente não deixou claro antes. O Paul Dayano começa a exagerar um bocadinho mais no tal das drogas. Iron Maiden é uma banda ultra certinha, profissional, né? Profissionalzinha e tudo mais. Steve Harris é um cara chato. E o Steve Harris, gente, eu não sei se vocês já viram a entrevista, ele odeia punk. Mas ele odeia com ódio, assim, absurdo. Só quero deixar bem claro, essa é a segunda vez que o Denada dá a entender que os caras do Iron Maiden são uns reaços de merda. Segundo. Não, mas eles são, né? Eles são. Mas agora. Eu não sei, cara. Mas agora não foi nesse sentido, não, cara. O Bruce é Breaks, os caralho é quatro, tudo errado, tudo zoado. É triste, cara. Mas eu também não sou inglês também pra comentar sobre a situação. Aí com isso, tipo, a situação fica meio que difícil demais. Eles tiram lá o Paul Dayano. E vem esse menino ainda, essa banda de louros dos anos 90 que tocava pop, chamada Bruce Dickinson. Ah, mas tem uma coisa que a gente não falou também, Leonardo, a gente esqueceu de falar. antes de mudar logo pra não passar muito. A gente nem falou muito das capas, né? Você vê que até a capa do Iron Maiden tem essa questão da influência aí do punk, que a gente tocou, né? Muito mais. E no Killer já começa a mudar um pouco, né? Já... É, o cabelo do Ed. O Ed fica o Ed que a gente conhece até hoje no Killers, né? No Killers, né? No Iron Maiden começa a mudar, né? O Killer já começa a firmar, eu acho, o Ed, sim, né? E é uma das minhas capas preferidas, por sinal, a do Killers. É bem maneiro, assim. É maneiro a capa do Killers. A do Iron Maiden é feia pra caramba. É feia. Sim. A do Iron Maiden foi meio bacia das almas, né? Tipo, ah, tem esse desenhista aqui. Cara, o que você tem pronto? Ah, eu tenho esse desenho, eu tenho esse. Ah, não, esse aqui, eu gostei desse aqui. Pô, mas vocês manjam a origem do nome Ed, né? É de uma piada de um cara que não tinha corpo, tá ligado? Sim, Ed the Head. Ed the Head. Porque eles tinham uma cabeça de caveira que ficava no alto do show, assim, atrás deles, que ficava soltando fumaça e sangue falso pela boca. Essa história é maneira, que é muito banda adolescente mesmo, né? Tipo, cara, o que a gente pode fazer? Eu lembro que eu tinha uma banda aqui em Vassoura, que tinha uma música sobre o Jason. Aí tinha um maluco que era muito velho e muito bêbado, tá ligado? Qual era o nome da música? Crystal Lake, porra? Crystal Lake. Aí esse maluco... Cara, Crystal Lake daria um bom nome de banda, cara. Eu acho que tem, cara. E ele era grandão, fortão, tá ligado? Aí a gente deu a máscara do Jason pra ele entrava no meio do show e fazia nada, tá ligado? Tipo, qualquer coisa você enfia no show, tá... Não, é muito metal, vai ficar assim... Mas eu acho maneiro essas bandas que tem essa vibe aí, mais performática. Ainda tá essa banda saiu, o guitarrista formou o Elm Street, que tinha o Fred, né? Pô, seria foda, cara. Um disco só sobre qual é o nome lá do Halloween lá? O Michael Myers. Michael Myers. Michael Myers. Não, eu tô com o endereço. Tem que pegar o endereço lá do Halloween depois. Vamos voltar. Você falou de banda de criança. Deve ser muito genial. A galera chega e, tipo, comprei uma máquina de fumaça. Os caras, caralho, a gente é muito profissional. Caralho. O pior é, tipo, caralho, consegui gelo seco hoje. É. O primeiro Ed era um cara com a máscara zoada andando aí, ó. Mandei. Era um road. Sim. Era isso mesmo. Caraca, meu, já atendi várias vovós assim, viu? É com máscara do Ed? Não, cara. Foda foi uma vez que eu atendi uma senhora, meu, que ela era igual ao Ed do acho que do segundo, do Killers. Ela era igual ao Ed, meu, o cabelo igual, meu. Eu chamava ela de Dona Ed, cara. Eu não lembro o nome dela, mas eu chamo ela de Dona Ed, porque ela é igual ao Ed do Killers. Cabelinho é igual, cara. Cara da mulher é igual. Caralho, meu Deus do céu. Vamos lá pro. Pra parte esperada. Achei o Ed. Vamos pro melhor álbum. Não, agora vamos pros álbum bom? Vamos lá. Cara, então, vamos lá. The Numbers of the Beast, uma coisa que a gente tem que falar, é o primeiro que eu acho que a entrada cai um pouco, que a música de entrada não é tão legal. Hã? Qual que é a música de entrada? Comparando com Iron Maiden e Invaders. Invaders é legalzinha. É legal, mas bateria e tudo mais. Os dois anteriores realmente dá uma caída. Comparando com os dois anteriores, realmente dá uma caída. Mas não é uma música ruim, não, cara. Eu devo dizer, são as duas músicas fracas pra mim do disco. De sim, as eu acho que ela é uma música. Que é Invaders e Gangland, que é chata pra caralho. Uh-huh. É, as mais fracas, é verdade. Sim. Cara, aqui, depois de Invaders começa Children of the Damned, né, cara? Sim, porra. Puta que pariu, que música. Puta que pariu pra caralho. É foda. Esse disco é bom pra caralho, né, gente? A introdução de The Prison, né, é muito foda. Alguém falou de um cover antes. Acho que alguém falou de um cover de Iron Maiden antes. Acho que era De Remember Tomorrow. Cantando Iron Maiden, isso? Então eu vou deixar um cover aqui, cara, do Sebastian Bach cantando. Pô, é muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. É muito bom, cara. Acho que é a melhor música que o Sebastian Bach já cantou na vida dele. mas o Sebastian Bach gosta de coisa boa. Eu gosto de coisa boa. Manda bem. Cara, eu acho esse álbum absurdo, assim. Esse álbum ele tem duas. Tipo assim, não digo duas, eu digo três, né? Na verdade, são tipo três músicas que viraram hinos da banda, que é The Number, Run to the Hills e Hello Be the Name, né? Essa música por um tempo foi a minha predileta, cara. É a minha predileta ainda. Ela é uma das minhas favoritas. Bicho, cara, eu posso dar uma viajada. Essa música, tipo, é o primeiro disco do Bruce, tá ligado? Aí, cara, não tem como, eu tô de puto duro. Mas, tipo, pensa bem, é, tipo, é o primeiro disco do Bruce. Aí eles passam uma música que foi escrita pelo Steve Harris, e o Steve Harris entrega pra interpretar, né, a música. Aí, tipo, é uma música sobre os últimos minutos do cara que vai pra forca. E, cara, o Bruce, ele vai subindo a voz dele durante... E, tipo, é um grito de socorro, cara. E é muito foda, velho. Que é um socorro absurdo. Até o final. O final é uma aceitação. Tipo... Sim, sim. Cara, essa música também... Eu tô arrepiado. Essa música deu problema, né, pro Iron também, né? Na parte judicial, né? Sério? Vocês não viram, não? Na questão, tinha um cara aí que tava brigando porque tava acusando de plágio. É um cara antigo, eu não lembro agora, mas é o cara que acho que fez a música, acho que nos anos 70, eu acho. Meados dos 70, eu acho. Cara, não sabia disso. Aí deu um rolo aí, eu nem sei como é que terminou a história, mas tava tendo um rolinho aí de. Que eu acho que o Iron pegou. Partes, não a música, não a parte instrumental, mas acho que partes da letra que tinham a ver com essa outra música. Uhum. Só que mudou a ordem, uma coisa assim. Eu não lembro como é que terminou, não. Tem que dar uma pesquisada pra ver. Mas cara, tava tendo um lance aí. Você falou isso, André, aí eu entrei no Wikipédia da música, né? Aí tem uma citação interessante aqui, que o Stephen King acredita essa música para a inspiração pro livro que virou depois A Espera de um Milagre, tá ligado? Caralho. Caralho, velho. Eu ia falar antes, cara. Number of the Beast é baseado no The Omen. Na profecia do filme dele. Eu achava que era Children of the Dam, cara. Não, existe um filme chamado Children of the Dam. Children of the Dam, eu acho que é baseado. Eu achava que esse Children of the Dam era baseado no filme, livro das criancinhas de cabelo branco, cara. Sim, as crianças de cabelo branco, é nem esse mesmo. Mas esse não porque é a Coleta Maldita? Esse aí, não, né? Não, esse é o. Esse é o. Children of the Damned é o. As crianças. É o Christopher Reeve lá. É o Coleta Maldita, eles acho que fizeram baseado, foi a Wicker Man, né? Não. Não, calma aí, a gente tá viajando muito, calma aí. A Wicker Man é sobre o filme Wicker Man, que é com o Christopher Lee. Children of the Dam é baseado naquele livro que originou uma. Acho que tem um filme antigo em preto e branco. Sim, e que virou depois Village of the Damned. Isso. Que tem o filme com o Christopher Lee e o Mark Hamill também. Mark Hamill tá nesse filme. Que é as criancinhas de cabelo branco, que são tipo uns filhos alienígenas, uns negócios assim, que tem uns poderes psíquicos, bad vibe lá, mas é fodido. Foda. Pô, eu tenho que ver esse filme, cara. Que foda. Depois você também foi baseado em algum filme, só não lembro qual. Pô, tem a Christy Allen nesse filme também, se eu não me engano. Esquido que dos Maldistas. Virou depois dos anos 60. Eu não lembro o nome dela. É foda. Iron Maiden é cultura, né, cara? Cidade dos Amaldiçoados. Sim. Cara, e eu queria só destacar outra coisa, e depois vocês destacam outras coisas aí, mas, e, tipo, a gente não citou ainda, mas a gente citou até no programa de instrumentista, não lembro quem foi, acho que foi o Godoc. Exatamente, cara. E aqui ele marca ele muito com esse lance do Hunt the Hills, né, cara? Foi uma... Uhum. É um marco, assim, na parte da bateria e tudo mais. É um riff de bateria, uma levada de bateria muito famosa, cara. Que em Running Free também, né? Sim, sim. Mas no Hunt the Hills é uma música sobre a guerra meio do índio e tudo mais. E cara, esse ritmo, ele emula muito essa da galopada do cavalo. Né? É bem interessante. Né? Que a gente deixa passar batido depois de um tempo. E, porra, e a música... Cara, esse disco é muito bom. E eu já enjoei de The Number of the Beast, a música em si. Mas as outras músicas, porra, caralho. Nunca. Cara, esse disco nunca. Também já criou polêmica, né? Por causa de negócio de... A ligação com o satanismo, né? Mas isso é a melhor parte, cara. Não, eu sei, mas... Você já vê que quando o Iron Maiden já começa, tipo... Entre aspas, incomodar, né? Começa a crescer, né? Sim. Eu acho que tem. Agora eu vou estar cagando outra regra, assim. Eu acho que tem dois fatores aí. Um que eles estavam trabalhando com a imagem que eles já tinham vendido e deu certo, né? Porque ninguém ali tinha as coisas que já estavam começando a explorar em 82, já tinham Venom e tudo mais. Eles não queriam aquilo. Eles queriam a imagem que eles já estavam vendendo e tava dando certo. E tipo, você trabalhar com essa história do mal e tudo mais, tem uma pegada muito de história. É marketing de graça, cara. É, é Não, é marketing de graça e tem muita pegada de história que eles gostam de escrever também, né? Então, tipo, juntou o útil ao agradável, né? E tem duas músicas com referências diretas a filme de terror. Sim, sim. Sabe? E filme de terror é algo bem ligado com essas bandas no começo do heavy metal. Black Sabbath, caralho. Sim. Então, eu acho Black que pegar Sabbath nessa temática do terror, eu acho que foi bem. E tem uma música que é baseada num seriado que era famoso pra caramba na época, que é The Prisoner, né? The Prisoner. É isso que eu tava querendo lembrar. Que tinha alguma coisa. Caramba, I am a free man. Essa música é muito boa. Eu tava falando do Clive Burr. Gangland é uma das músicas mais chatas, mas a introdução de bateria dela eu acho sensacional. É, e ele é um dos compositores, né? Em Gangland não tem o Steve Harris, por sinal. Tô vendo direto na Wikipédia, tá? Eu não sei tanto assim, não. Só tô falando. Ah, eu entrei na Wikipédia aqui pra dar uma bisbilhotada também. E aí eu tava vendo que tava sentindo falta de alguma música aqui que tinha Total Eclipse. Que, pelo que eu entendi, ela não entrou no álbum por causa do Paul Di'Anno, não é? Que o... Acho que o Paul Di'Anno, ele... fala que ela tinha sido coescrita por ele, uma coisa assim. É, ela não é acreditada por ele, não. É acreditada até com o Clive Burr e o Dave Murrow. Ela entra depois na reedição bônus, né? Eu tenho a reedição bônus. E é uma música... E essa música é maneira. Essa música é maneira, mas eu acho ela meio esquecível, assim. O pessoal normalmente não fala nela, né? Não é uma música... É. Meu Deus, ela parece pra mim uma... Eu não sei se eu vou estar falando merda, mas ela parece pra mim tipo uma... Lá do B de estúdio, sabe? Aqueles... Uhum. Sabe aqueles negocinhos que fica... Tipo um eu resto não lembrava de dela. É. Sim. Tipo, aquele sobrado lá, tipo a xepa pro próximo disco, né? Sim. Não, cara, aquela... Tá... Pra quando a banda já for velha e tiver cansada, lança um CD de raridades e b-sides, sabe? Sim, sim. Isso aí. Só uma coisa importante de falar também, que eu não falei o ano desse disco, é de 82... E eu não preciso falar mais, que a gente vai falar ainda de Prince of My Power Slave. E é tipo, é um por ano. É um clássico por ano, cara. É uma porrada por ano. Clássico por ano, cara. Nessa época era isso. Cara, acho que esses. Acho que foi até. Foi de 80 até 84, cara. Eles ficaram 5 anos. Eles lançaram 5 álbuns fodas, um atrás do outro, durante 5 anos, cara. Sim. Então, tipo assim, eles estavam mega engrenados, né? Cara, eu fico pensando. E faz turnê, volta da turnê inspirado e faz mais um disco. Como é que compõe assim, gente? Como é que compõe assim? Eu fico pensando, caralho. Porra. Cara, eu não sei como é que faz. Tem que fazer durante a turnê, né? É durante a turnê. Sim, mas como é que tem tempo, tá ligado, André? Tipo, cabeça, que só compõe coisa foda. Tipo, é um lance meio que. Eles estão muito engajados ali, uma criatividade infinita, tá ligado? Caralho, vai se fuder, velho. Isso, e aí a gente viu aí... que foi pro disco, né? A gente não viu que foi pra trás. Sim. É, então, e aí, assim, a gente tá falando da criatividade, até então, até o Denami, a principal criatividade vinha do... A parte de criação, né? Vinha do Steve, né? Sim. E aí entra o Bruce... Sim. No Denami, o Bruce faz nada. Ajudar, né? É. Mas aí a gente pode... O Bruce chegou nesse álbum meio que cru, né, cara? Ele só... Uhum. Só que ele acabou de sentar, não vai sentar na janela, né? Falar, olha só minhas músicas aqui. Exatamente. Muito isso aqui, Steve Harris. Ele... Pô, imagina, cara. Steve Harris ia olhar e falar, você tá maluco, filha? Tá maluco, meu? Eu te contratei agora, meu. Você muda isso aqui, eu vou mudar a sua posição na banda, filho. De dentro pra fora dela. Aí falando da capa também, né? Que a gente tava comentando das capas, a capa também é muito. Essa capa é muito emblemática, né? Pô, vira. É a capa que aparece tudo que fala de Iron Maiden, né? Sim. Capeta, Ed, jeans, calça jeans. Inferno. O Ed controla o demônio que controla a humanidade, essa história toda, né? É, que controla um Ed miudinho, né? Na verdade, é uma coisa meio maneira. Ed miudinho. Mini Ed. É bem fora. Aqui, aí. Essa foi minha primeira camisa do Iron Maiden, foi do The Number. Sim. Pois a minha primeira foi a camiseta do Killers comprada no Camelô e era tipo. Vocês assistiram o Capitão Marvel? Ainda não. Eu vou assistir ainda, não dá spoiler hora... não. Tá, tem uma hora que era tipo um uniforme neon, assim, era o Killers em todo zoado, assim, sabe, cara? Era terrível a camiseta. Mas eu adorava ela. E é importante falar também, né? O Iron Man deu dinheiro pra camiseta falsificada que, porra! Puta que todo mundo teve a camiseta falsificada do Iron Maiden. Inclusive, cara, eu acho que hoje em dia ela, a camiseta do The Number é a única camiseta do Iron Maiden que eu tenho, cara. Porque o resto, velho, eu usei de desintegrar as camisetas. Cara, eu tenho uma que eu tenho desde 16 anos. A minha do The Number desintegrou. Ainda tenho várias, ainda tenho algumas aqui. As minhas todas desintegraram já. Sério, todas. Eu tenho três camisetas de banda hoje, cara. Que é uma do Misfits, uma do Beneath the Remains, do Sepultura. Poxa, e uma do Bad Religion, cara. Tá uma genericona do Bad Religion. E tem uma do Maiden, cara, que eu tenho desde os 16 anos. Eu não uso mais ela, mas ela fica pendurada dentro do meu guarda-roupa. Eu só tenho a do Misfits e uma do Homem Simpsons, daquele Full Metal Jacket, tá ligado? Eu amo essa camisa. Ela tem os... Cara, eu ainda tenho mais camisa que vocês, mas também não tô com muita, não. Eu sei que a minha que tá desintegrando agora... É uma do Nevermore. A última que desintegrou era do Carcass. Caralho. Pô, foda. Eu tenho uma. Todas elas em bom estado, tá? Quero deixar bem claro. Eu tenho de Slayer, a da minha música do álbum favorito, que é o Seasons, aliás. Foda. É o meu também. Tenho a do Seasons, eu tenho a do Iron Maiden, The Number. Eu tenho uma do. Eu tenho, claro, tenho a do Death também, do Spiritual Healing. Eu tenho duas bandas de metalcore aí, de jovem, né? Que eu tenho que pagar de jovem. Breaking Benjamin, a posca do Breaking Benjamin. Caramba, porra, vai tomar no cu, Denado. Porra, com a camiseta do Charlie Brown Jr. Esse é Alexandre, fala a verdade. Não, cara. Eu tenho uma música do Miss May I, cara, que é uma banda que eu curto pra caralho, mano. Achei Disney, essa Disney and I? Miss May I. Eu consegui errado. Da puta. Disney and I. Ah, no cu, pô. A que eu tenho do Maiden é essa aqui, cara, do DVD. Eu adoro esse DVD, inclusive. É. Essa é muito boa porque representa muito a gente, né? A gente tá num quarto cheio de pôster matando gente. A gente pode ficar só com mais? Vamos. Eu acho que foi mal. Manda aí. Faz a introdução aí, se quiser colocar. Chamaram o mesmo produtor do primeiro disco. Um ano depois vem um quarto disco e entra Nico McBrain, né? Porque, infelizmente, o Clive Burr, ele não foi demitido, ele tinha problema de saúde, ele era... Eu acho que ele tinha ela, não lembro. Ele teve problemas de saúde até morrer deles. Mas eu acho que começou a nessa época mesmo. Eu acho que o problema era a cachaça, cara. Era cachaça? É, o problema eu acho que era cachaça. Era cachaça. Caraca, ele não queria sair da banda. Ele não queria sair da banda. No Early Days, ele fala, pô, eu não queria sair da banda. Eu queria continuar, mas, né? Bebida falou mais alto. É, o Diano também era doideira, né? Também saiu também por isso, né? Sim. Não, o Diano foi droga mesmo. O Diano cheirou a carreira dele. É foda. E aí entra o Nico McBrain. Uma outra coisa importante de comentar logo antes que o Vini fale aqui é que agora tem muita música com o Bruce Dickinson. Tem uma música que é só com ele, que é uma das minhas. Não, é, eu gosto muito desse disco em geral, mas a Revelations é só do Bruce Dickinson. Nossa, Revelations é maravilhosa. Essa música é maravilhosa demais, meu Deus. Vocês viram agora um vídeo aí que saiu recente, ele nessas palestras aí, ele canta a parte da Revelations, a capela. Mandando uma capela. É, a capela, né? É lindo. Cara, e o Bruce Dickinson tá parecendo o Christopher Lambert agora, totalmente, né, cara? Tá igualzinho. Cabelão comprido, cara, né? Que eu achei isso cabelo bem cabelo comprido, branco, grisalho, caraca. Eu não achei ofensivo, não. Christopher Lambert é top também. Não, ele tá parecendo o Christopher Lambert, cara. Christopher Lambert é uma das piores personalidades da Bélgica, tá? Só quero deixar isso bem claro. E olha que tem o Van Damme que vem de lá, cara. Não, e ele tá parecendo o Christopher Lambert da, quando fez o Raiden, né? No Mortal Kombat, né? Chegou a me dar um mini AVC agora. Cara, esse álbum, cara, ele tem, claro, ele tem várias músicas do Bruce, né? Tem Revelations, que é uma puta música foda. Mas, cara, esse disco, cara, ele tem muita música com referência de nerd ter tudo, cara. Mas, assim, é um absurdo. Sim. Vamos direto ao To Tame a Land, que tem referências a Duna. Duna? É. Era pra se chamar Duna, mas o. Não der, família não do deixar. Autor não deixou. É, não. Sim. Tentei ver o filme e não aguentei, não, cara. Não, Duna. Duna é um negócio assim, é pra nerd absurdo, cara. Ah, cara, eu li Duna recentemente e é um livro fantástico, cara. Cara, eu não li o livro, eu tentei ver o filme, mas... Mas não é um tijolão? Todo mundo fala que é um tijolão. É um tijolão, mas tu devora ele, cara. É muito bom, mano. É muito bom. Vale muito a pena ler ele, tá ligado? Sim. Mas assim, vocês foram pra falar da To Tame a Land, o Denada falou que Revelations é a que ele mais gosta. É a que tu mais gosta do álbum? Não, cara, minha não música sei, cara. Favorita... Eu gosto muito de Where It Goes There. Desculpa, Vini. Não, eu achei... Não, a minha música favorita desse álbum é a minha música favorita do Iron Maiden, cara, que é The Trooper. Oh. Ah. The Trooper, cara. Não, a minha favorita também... nesse álbum é Flight of Ica. Também conhecida aqui no Rio Grande do Sul, que fizeram uma versão tocada em gaita dela, que é o Tropeiro, que é muito boa. essa dica, sério, cara? Tu tem que mandar esse pra gente aí, cara. Manda. Cara, eu não sei se esse vídeo ainda existe, cara. Porque a última vez que eu vi ele faz, tipo, mais de 10 anos. Sim. Caraca. Cara, aproveitar aí que a preferida do André é Flight of Icarus, eu queria mandar isso aqui. Eu queria falar que eu gosto do Edu Falasco, mas esse vídeo cresceu comigo. Porra. Caraca. Mas o Edu Falasco teve uma mania de entrar sem ensaiar. Não, sério, não é sobre o alcance vocal dele, não, mas ele tem uma mania de tocar sem ensaiar, isso fica claro naquele DVD do Angra lá, quando eles tocam The Name of the Beach. Ele tem essa maniazinha aí. E é um negócio muito arriscado de fazer, é muito arriscado. Cara, sabe o que eu acho escroto dessas legendas, cara? Toda vez que eu vejo uma legenda... Não, é bem babaca, o não, vídeo vai estar aí, ouvinte. Não, eu adoro, cara, eu adoro esses vídeos com essas legendas zoadas, mas eu sempre me lembro de... Senhor de Eternidade! Senhor de Eternidade! Eu amo esse vídeo. Cara, aquilo é fantástico com legendas. Com legendas é fantástico, mano. Que ele faz, tipo, 35 tipos de vocal na mesma música. E, cara, é lindo, meu. É lindo. E, cara, eu vou perguntar pra vocês. Vocês acham que esse é um dos discos que o Bruce mais elevou a sua técnica vocal, assim, compondo e gravando? Cara, eu acho que esse disco era o disco que ele se sentiu em casa, né, velho? Sim. Tipo assim, o primeiro álbum é aquele, porra, vou fazer 3 meses, né? Aí e vou ver se assina minha carteira, tá ligado? Sim. Não, mas agora... tipo, é que Flight of Icarus é uma referência em vocal, né, cara? Eu tô sacaneando o Edu Falasco aqui, mas é uma música difícil pra caralho mesmo, assim, tipo... Ô Vini, por favor, desculpe interromper a conversa, mas ó, repara, ó, igualzinho. Filha da puta, cara. Eu falei. Bom, a gente já sabe qual vai ser o banner desse podcast. Pois é, o Godoca tava quieto fazendo isso. Entendi, cara. Sim, mais um da série. Essa aqui vai ser a capa do podcast. Pode ser. A gente faz uma capa alternativa para os nossos membros do Patreon. Aí, eu já posso ficar feliz que eu dei uma contribuição, tá vendo? Eu falei com o Raiden. Caraca. Cara, mas o pior é que ficou bom, desgraçado, cara. Olha isso. Fala, depois não ficou bosta nenhuma, cara. A cabeça dele saindo atrás do chapéu. Mas tá igual o logo do podcast. Então a capa de CD da banda te mandando. Ah, tinha que mandar isso pro Bruce pra ele ver. O que ele ia falar? Aí ia ter o último disco da Iron Maiden, ia ser o Mortal Kombat, só com músicas temáticas. Pô, seria foda, uma pra cada personagem. Nossa, que foda. Mas, Denada, tu tá falando da questão do vocal, eu acho que assim, o Bruce aí foi mais ou menos isso aí que vocês estão falando. Ele chegou e falou, agora eu vou mostrar quem eu sou realmente. Mas, cara, eu acho que o Bruce, cara, vai passando os anos, parece que o cara fica melhor, porque ele consegue dominar melhor. Se você for, depois, quando a gente for falar dos outros discos lá na frente, se você for ver, ele faz coisas assim que ele não fazia nessa época também. Entendeu? Sim. Nessa época ele mandava mais aguda, mais nota alta e tal. É, mas eu acho que ele cria composições mais difíceis nessa, né? Ele refinou a técnica agora, né? É, claro. Ele sabe que ele não tem mais aquele alcance, apesar dele ainda ter alcance do caralho. Então ele dá um jeito de projetar a voz dele de um jeito diferente. Mas é foda, cara. O Bruce entra no patamar lá do... cabeça pra baixo e não desafina, cara. O Bruce entra no patamar do King Diamond. É que o King Diamond usa uma técnica... Não, faz isso não, cara. Não, é porque o King Diamond usa uma técnica específica, tá ligado? Mas o Bruce pra mim entra no patamar do Michael Kiske, tá ligado? Do Matt Barrow lá do Ice de Uff, cara. Eles são pessoas que a voz não quebra, cara. É sinistro. Nossa, vocês estão falando tanta merda que eu tô passando mal aqui. Ice de Uff, não, cara, desculpa. Cara, eu acho que o Bruce Dixon tá num patamar acima de vocalistas normais de música. Eu acho que ele tá num patamar, e vocês podem me ajudar o que vocês quiserem, cara, mas ele tá num patamar Fred Mercury de cantar, cara. Porque ele é um cara que ele canta tão bem, cara. Que, por exemplo, se tu pegar qualquer música e botar pro Bruce Dixon cantar, ela vai ficar com a cara dele. Isso acontece com o Freddie Mercury, isso acontece com... Cara, isso acontece com só com gente que é muito foda, que tem uma identidade vocal muito poderosa. É, mas isso tem uns momentos que enjoa também pra mim, assim, tipo... Não, isso enjoa dessa tua cara aí, meu. Você amassa tua cara aí, pô. Não, o Bruce não enjoa não, cara. O Bruce também é o meu cantor predileto. Bruce é ele é um lindo, tá? Deixa ele. Não, ele é um tiozão top mesmo. Só que nessa época ele tinha algum problema ali com o lance de se vestir ali. Que alguém tinha que conversar com ele, cara. Tava foda. Alguém tinha que conversar com todo mundo da banda, cara. Pô, moleque. Eu vi aquelas fotos pós-show deles. Cara, tem uma foto que porra de... É um macacão meio maiô. Que porra era aquilo, cara? Tipo, listrado azul e branco, cara. Era um bagulho bizarro até pra ele. Não, agora que eu tenho que lembrar. Porque no show do Rock in Rio de 2001, ele também tocou com uma calça com lantejoula, né? Então, tipo, O Rock in Rio não é a calça de retalho? Não, é no segundo show do Rock in Rio. Ah, o segundo show, tô falando. Show. Parece um monte de lantejoula, assim. É tipo, é feio pra caralho. Caralho, mano. Ah, vamos voltar, cara. Aí sim, então, cara, a melhor música, então, The Trooper, Flight of Icarus, quem dá eu mais gosto aí, muito, né? Da Eagles, Where He Goes There, tá ligado? Eu acho uma música muito pesada, cara, muito foda. Tocar essa música deve ser muito foda. Fala de guerra também, né? Fala de guerra, né? Cara, eles adoram meter essas paradas de guerra, de aviação. É, o Where He Goes There não é um livro? Vocês que manjam de livro aí? Não sei. Eu acho que tem a ver com uma guerra, só não tô lembrando qual é agora. Se eu não me engano, é sobre guerra. Ah, não, tá falando aqui, é baseado num livro meu, mas é o que virou um filme de guerra. Não conheço, também é um jeito fácil de chutar, né, cara? Tipo, essa música é sobre o livro. Sei, mas Iron Maiden é quase tudo assim, é mitologia, né? É baseado em livro, é baseado num filme, ou é sobre uma guerra, é como a gente tá falando mesmo. Inclusive, cara, tem o Die With Your Boots On, que também é sobre guerra, né? É uma música foda. Música foda. É uma música fodida. Tem um cover fantástico feito pelo Sonata Ártica. Que é sério? Muito... Eu ouso dizer que eu gosto mais da versão do Sonata Ártica do que da versão do Iron Maiden, cara. Não duvido, cara. Vou procurar, deve ficar foda mesmo. Ah, eu acho muito bom. E se eu não me engano, tem mais alguma banda que fez algum cover, tipo, de uma outra música mais underground desse álbum também, cara. Porque The Trooper é fácil, né? Fazer cover. Quando é fazer cover de The Trooper tem uma banda que até acabou o Sentenced, fez. O Sentenced? Essa banda é foda. Ela era muito boa. Quando começou Black Death e terminou Doom. Ah, era Doom, tá. Ah, tô vendo aqui, cara. Tyr fez um cover de Where He Goes There, cara. E é muito foda. O Tyr fez? Caralho, calma aí. Agora eu tô animado. Tô vendo aqui, tem no álbum Valkyria, que era o álbum que eu tava ouvindo semana passada, cara. Que é muito foda. Pô, deve ser muito bom. Ouvindo o álbum do Tiro, fica essa recomendação aí pra todo mundo. Pra mim, essa música. Nesse álbum, cara, nesse álbum também tem a questão. Igual eu falei do Another Life, né? No Killers, eu gosto muito do solo da Quest for Fire. Não sei porque, eu acho o solo foda pra caralho também. Cara, Quest for Fire é uma música muito, muito gostosinha de se ouvir, cara. Sim. É, e o pessoal, ninguém fala muito dela, né? Não fala, sim, né? Muito falado. Mas o que você comentou também é importante, outro aspecto que a gente não comentou direito ainda. O Iron Maiden tem essa característica, os solos são muito marcantes, cara. Tipo, verdade. Eu conheço gente, o André eu sei que sabe tocar guitarra, mas por exemplo, tem um amigo aqui que ele não gosta de música, tá ligado? Ele gosta de música, mas não gosta de tocar música nessas partes. E tipo, ele repara, por exemplo, que tipo no show de 2001, lá do Rock in Rio, o solo de The Trooper muda, não, o solo de Hunt the Hills muda. E tipo, ele sabe certinho um solo e outro, e tipo, é um cara que não tá lá dentro da música e tudo mais, e mesmo assim o solo do Iron Maiden ficou, tá ligado? Isso é interessante, cara. Sim. Mas isso eu acho que é uma coisa do cara, por exemplo, assim, o Iron Maiden não é só conhecido por ter fã chato, né? Mas isso eu acho que é uma coisa de que o cara, ele escuta tanto, cara, ele escuta tanto a música, mas tanto a música, que o cara conhece até o cerne do negócio. Sim, cara. Sim. Então quando aquilo sai fora um pouco daquilo que o cara já conhece, o cara já tá ligado, tipo assim, ó, aqui tá diferente, entende? Eu acho que com Iron é mais fácil de tu notar isso, porque a música deles, existe um padrão de música do Iron Maiden, né? Sim. Que é a cavalgada do baixo, a estrutura da música, ela é extremamente previsível, mas os solos, eles são memoráveis, cara. Eu tenho um problema bem sério com Iron Maiden, que eu nunca sei identificar qual guitarra é qual. Eu nunca sei quando é o Dave Murray e quando é o Adrian Smith tocando. Pra mim é como se eles fossem um grande guitarrista só, tá ligado? É, eles se completam pra caralho também, né, cara? Eu nunca sei, cara. Mas tem hora que confunde mesmo. Eu sei quem quer. Usa a mesma afinação, são bem parecidos a maneira de tocar mesmo. E a minha música favorita é Revelations, cara. Puta que pariu, que música linda. Sim, sim. E cara, é importante falar uma coisa aqui, porque o Vini falou isso, que tipo, os fãs sabem muito. E eu acho que isso tem muito mais a ver que, tipo, todos nós aqui comentamos com o Iron Maiden assim, e eles foram quase uma banda de introdução. Não necessariamente, mas pra gente, pro metal, sabe? Eu acho que essa introdução, quando a gente vê um mundo diverso, assim, fica fascinado, que eu imagino que tenha acontecido com vocês também, tipo, você fica voltando muito ali, naquela primeira banda, até esgotar, né, o que ela tem a te proporcionar, né? E com isso você fica louco, né? Eu acho que isso rola muito com Iron Maiden, tá ligado? Tanto que tem um álbum, cara, tem um álbum, acho que é da revista... Isso, vamos ver de cabeça. Como é que é o nome da revista? Acho que é Kerrang, uma coisa assim. Que é só covers de Iron Maiden. São várias bandas tocando Iron Maiden. Que eu não lembro o nome agora. E aí, cara, eu conheci um monte de música de banda foda, tipo Trivium, Corrida em Cambria, tudo por causa desse álbum aí, cara. Eles estavam tocando. Tipo, era só. O Corrida em Cambria tem um cover de The Trooper, é bem maneiro também, cara. Maneiro, cara. Sim, sim. Aliás, uma boa banda, com músicas ruins, mas uma boa banda com músicas ruins. a gente pode ir pro último disco pra eu poder me mimir daqui a pouco? Ah, deixa eu só falar mais uma coisa. Eu também. Essa Sun of Steel também, cara. Sun of Steel. Não sei se você sabe, mas a letra fala daquele maior espadachim, cara. Aquele espadachim japonês Miyamoto Musashi. É, essa letra é baseada na história dele, pô. Eu acho maneiro. O que eu gosto muito dessa música é a história também. É muito foda. Maneiro. O cara fez vários duelos e desde de novinho mesmo, igual a letra, o que a letra fala, né? Ele começou e eu acho que ele não foi derrotado numa vez. Ele sumiu. Teve uma Ele, se eu não me engano, ele nunca foi derrotado, mas teve uma época que ele se exilou. Se exilou, Quando ele começou a escrever o livro dos Cinco Anéis. Ele meio que caiu em desgraça, porque ele não aceitou. Porque teve uma. Tipo, um cara da família desafiou ele, ele matou o cara pra recuperar a honra, o filho desafiou. E matou o cara também. Cara, e depois um menino de 7 anos pra família não. Desafiou ele. Ele aceitou o duelo em vez de deixar o menino fazer o seppuku. Não foi isso que aconteceu. Ele matou todo mundo, ele matou todos os caras da família, daí sobrou um molequinho de 7 anos de idade. Daí o que aconteceu? Ou ele ia lutar com uma criança de 7 anos de idade, ou ele ia ter que fazer o seppuku porque ele não ia aceitar o duelo. Então ele foi lutar com uma criança de 7 anos de idade. Só que daí, no duelo com a criança de 7 anos de idade, eles fizeram uma emboscada. Então tava, tipo, a criança na frente dele e um monte de malaco ao redor pra sentar o cacete nele. Só que o que aconteceu? Ele foi lá e matou todo mundo. Inclusive a criança. Pelo que eu lembro, posso estar errado, por favor, se eu estiver errado, me desmintam. Mas, cara, ele mata, basicamente ele mata todo mundo. E aí todo ele mundo. Ele era assim, foda, é. Caralho, bicho. Ele entra em desgraça e ele vira meio que um ermitão, assim. Ele vai morar no meio do. Uma caverna lá, no meio do mar. É. E tipo, ele, cara, ele treinava com enxada, bicho. Ele treinava com enxada pra ficar forte. Ele cavava buraco e ele fazia vala no chão. Então assim, o maluco ele era foda, bicho. Era foda. Eu fico absurdo como vocês conhecem essas coisas. Iron Maiden é cultura. Iron Maiden é cultura. Iron Maiden é cultura e cultura é inútil. Por exemplo, esse ano completou. É uma data redonda, sim, sabe? Tipo, da Batalha de Monte Seguro, que aparece no Dance of Death. Sim, sim. Dance of Death. Essa batalha eu só fui ter alguma noção por causa do Iron Maiden. Porque assim, tudo mal ele das pessoas conhece. Igual o Pash and Dale, que é a batalha. Eu ia falar exatamente isso, Pash and Dale. Pash and Dale, cara. Também, cara. As batalhas mais fodas da Primeira Guerra, mas a galera conhece o costume. Que porra é Pash and Dale, né? É, tipo, mas essas paradas assim, históricas, entra naquele lance que a gente tava falando. O Steve Harris fazia as composições, né, baseado muito em filme, livro. O Bruce Dickinson já entra com o que ele estudou de história e arqueologia, né? Uhum. Uma das facetas. Não, mas o Steve Harris tem formação em história também. Não, tem sim, só que a diferença é que o Bruce Dickinson é formado em história, né? Não, mas o Steve Harris também, porra, isso que eu tô falando. Não, sim, mas é que ele, é pra te ver como eles têm visões diferentes, né? É. Eu tô tentando comprovar isso aqui pra vocês que eu acabei de falar, mas não tô conseguindo não, mas eu tenho certeza do que eu tô falando. Não me arrependo de nada. É, o Bruce eu sei que tem. Não me arrependo de nada. Pulou da janela, né? Não me arrependo de nada. Não me arrependo. Tô pegando ao vivo. Vamos lá pro Power Slave? Caralho, que bom que a gente dividiu isso aqui em mil blocos, cara. Que porra, agora pensando... vamos falar do melhor álbum pra mim. Caralho. Última música solo dessa instrumental Power deles Slave. Que eu gosto. É. Paul Slave é o meu melhor álbum. Que é o álbum da minha primeira camiseta do Iron Maiden, cara. Saudades. Ela desintegrou, cara. É o álbum que introduziu no Brasil, né? O Iron Maiden, né? Porque é a turnê do Paul Slave que depois veio vir o Live After Death, veio o Rock in Rio, veio a porra toda, né? Alô? Foi com ele? Foi com ele. E aí, André, introduza nós. Introduza-nos. Deu uma picotada, vocês querem que eu fale sobre o quê? Sobre o Paul Slave? Vamos lá. Uhum. Na volta aquela questão, né, que a gente estava falando nos outros álbuns de música porrada, né? Aces High, porra. É, Aces High. Aliás, como a gente tá falando um monte de cover aqui, tem um cover sensacional do Arch Enemy, né? Pô, Aces High, foda pra caralho. Aces High, E assim, o Paul Slave, como eu tava falando, pra mim é a obra-prima do Iron, cara. Eu gostaria muito que o Iron voltasse a fazer uma coisa nessa linha, mas eu sei que não vai voltar, não vai ter como. Tudo graças ao Dream Theater, esses grandes paus no cu da música. Obrigado, seus filhos da puta. Com quem? Cara, tem um ranço foda com o Dream Theater, cara. Se não bastasse. Cara, se não bastasse a música dele ser uma merda, cara, eles conseguiram estragar o Iron Maiden. Mas como é que você jogou essa culpa pra eles, cara? Cara, ele... Não, pior é que isso é verdade. É verdade, meu. Pega os dois últimos álbuns do Iron Maiden, cara. O The Final Frontier e o The Book of Souls, cara. É metal progressivo essa caralho, meu. Mas não ficou ruim. Só que eu prefiro esse Iron Maiden assim, mas... Porrada, né? Eu acho que esse é o mais... Esse Iron Maiden assim, ruim, mas... Pra dormir é uma beleza. Cara, e o pior é que isso é vibe dos caras do Dream Theater, meu. De começar a andar junto com os caras, meu. Iron Maiden ficou uma merda, meu. Culpa do Dream Theater, pau no cu do Dream Theater, cara. Ficou boladíssimo, cara. Odeio o Dream Theater. Game no inferno. Não, assim, o Iron Maiden pra mim é o Iron Maiden Paul Slave. Mas, por exemplo, você pega Empire of Clouds, cara, aquela música é uma obra de arte, né? Uma obra de arte, aquilo ali. Mas André, então tá, eu vou. Não, mas eu vou fazer uma. Mesmo sendo progressiva, mesmo sendo. Sei lá, mas a Empire of Clouds lá, ela é uma obra de arte ou é por causa da história dela? Não, eu digo a música em si, ela ficou. Ai. Ela reuniu tudo, não é pela história, eu digo a música em si pra mim, acho que o todo, né? É, cara, sei lá, eu concordo um pouco com eles, que é um álbum maçante. Mas assim, não é ruim. Não, eu acho que assim, sabe o que, eles exageraram? É no tempo das músicas. Eu acho que ficou muito alongado. Algumas músicas ali podiam cortar. Mas eu acho que seja isso. Eu acho que tá indo numa espiral pra baixo, tá ligado? Eu gostaria de falar que do Book of Souls salva a capa e do Final Frontier nem isso salva. Olha só, é melhor a gente parar, senão tá falando lá do último e a gente ainda tá no pau. É melhor a gente parar, deixa eu falar depois. Vamos voltar pro Power Slave, né? Melhor. Deixa pra sentar o Mario depois. Cara, tem uma das melhores... A gente tá começando falando tão bem, o último podcast da série vai ser tão bem fácil. Então, tem uma das melhores introduções a álbuns de todos os tempos, que é Aces High, cara. Aces High, que pariu. Que depois ficou perfeito em show, né? Tipo, caralho, é muito foda. Você tem que entender que, assim, Power Slave, ele começa correndo em High, e ele só para de correr no último segundo do Army of Ancient Mariner. Ele não tem folga. Eu quero fazer uma correção aqui, que eu achei que o moleque não tinha 7 anos de idade, ele tinha 12. Mas isso não faz assim diferença nenhuma, porque o Musashi matou o moleque. Não é? Então... Mas, cara, Power Slave é foda, cara. Power Slave, a temática, a capa. Porra, a capa é uma das capas mais bonitas que tem. Sim. Uhum. Cara, porra, Power Slave é o disco que eu toda. Sempre que eu vou escutar Iron Maiden, eu pego Power Slave. Sim, eu faço a mesma coisa. Esse, ele que cara. Eu faço Power Slave e Samuel. Eu gosto muito do Samuel também. Sim, mais um. O Power Slave tem a música predileta pra mim do Iron, que é Power Slave. Eu acho que é a música mais completa, porque tem tudo, não a mesma música. Sim, a letra boa, a história. Sim. Tem os solos bons, o baixo, tem um lance de bateria foda, a atmosfera. Sim. Tudo numa música só. Por isso que eu considero o Power Slave pra mim a melhor. Sim. Cara, eles tocam aquela Rhyme of Ancient Mariner, e essa música em show, ela não enjoa, cara. Pra mim não. Eu acho ela maravilhosa. A minha favorita do disco é ela, cara. Eu acho ela é muito foda, cara. Essa é foda também. Porra, e cara, porra, se você cantar tipo Sail On and On Across the Sea, é bonito pra caralho, cara. Sei lá. Acho que tem uma música nesse disco aí que eu não sei se eu falei com o João quando a gente tava com Denada, desculpa, quando a gente tava tocando no Travel Cult. Eu nem sei quem é João. Que eu queria tocar de cover. Que eu queria fazer versão The Duelist, cara. Eu acho que essa música, se fizer uma versão... porque eu gosto de tocar trash. Mas a minha banda predileta é o Iron Maiden. Você vê como é que é. O metal tradicional e o trash, pra mim, são os estilos que eu mais gosto. E eu gostaria de fazer uma versão um pouco mais pesada dessa música, The Duelist. Eu acho que ia ficar muito foda por causa das guitarras. Eu acho que a música que mais se encaixa, assim, que pra mim, assim, isso aí já é 84, então já tem algumas coisas, né? Eu acho que tá indo pro segundo do Metallica já e tudo mais. E a música, assim, que tá beirando ali a velocidade de um início de um thrash, assim, a Aces High, cara. É muito rápida essa música. Sim. É muito... O Nico McBrain tá louco. Ele tá louco nessa música, cara. Pô, vai se fuder, cara. Você fica ouvindo o prato do cara, não faz sentido. Pô, o que eu acho maneiro do Nico McBrain também é que ele usa aquela técnica no bumbo do slide, né? Ele não usa, só foi usar pedal duplo lá na frente, né? Não vou ficar queimando pauta, não, a gente já tá queimando demais. Ele não usa pedal duplo, mas a técnica que ele fazia lá do slide parecia em alguns momentos que ele tava com pedal duplo, né? Sim, pô, é foda. O que que tu ia falar, Gordon? Uma música que eu acho que a galera meio que esquece dela, mas eu adoro a introdução, é Flash of the Blade, cara. Cara, eu ia aquela introduçãozinha de guitarra, cara, dela é linda. É linda, cara. Sim, sim, é assim. E é uma música diferente pra porra também, né? Sim. Foda. Por sinal, é lindo, cara. Por sinal, tem um cover maneirinho do Avenger com Flash of the Blade. Tu fala aquela. O Avenger, banda de gravadora Fold? A Avenger Sevenfold? Exatamente. Tem um pequeno... Pô, um cover eles ainda existem, cara? Eu não sei, cara. Esse cover é antigo. Antigo. Da época que eu ouvi a Avenger. Nem sei do que vocês estão falando. Porra, eu tenho uma camiseta velha que eu usava pra academia, que era do Avenger Sevenfold. Você ouve Break Benjamin, né? É isso mesmo. Eu tinha uma camiseta da Avenger. Caralho. Como é que é o nome daquela banda lá bizarra? Não sei o que, Carolina? Eu só não te xingo mais porque The Diary of Jane, do Breaking Benjamin, é um puta álbum incompreendido, cara. Porque é um baita de um rockão pauleira que ninguém gosta. Tá. É praticamente um Creed, só que sem o vocalista ruim. Fica essa ideia aí. O outro single que é importante falar também, Two Minutes to Midnight, é uma música que ficou muito tempo obrigatória em show deles, né, cara? Cara, naquela época, eu acho que Two Minutes to Midnight era a vibe do momento, tá ligado? Tipo, qualquer momento pode dar uma merda, então toca essa porra aí e já era, cara. Cara, eu lembro de eu entrando, eu esperando dar 2 horas da tarde, de sábado, pra ligar a internet, pra entrar no ironmaiden.com e tentar assistir o clipe de Two Minutes to Midnight em 240p. E cara, nojentaço, um player horrível, demorava quase a tarde inteira pra escutar uma música. Né? É foda. E ela tem o... Eu gosto muito do solo dessa música. Foi um dos primeiros solos de guitarra que eu tirei, assim. Eu acho muito bom. E eu acho que a maior parte do solo é do... O início é do Dave Moore, que é legalzinho. Mas a parte do Adrian Smith, cara, é muito bem feito, cara. É muito bem feito mesmo. E o tema dessa música é um negócio que, pô, eu fico pensando assim, caralho, eles lançaram isso em 84, tá ligado? E que loucura, cara, que loucura. Era super atual na época, né? É, tipo assim, eles descreveram o que era na época com o título da música, tá ligado? Eu acho louco isso. Eu acho muito foda. E aí esse riffzinho de começo também é clássico, né? Sim, caraca, eu tinha dificuldade pra tocar isso quando eu comecei. Quando eu comecei a tocar, não. Eu menor, na verdade. Porra. O pessoal ficava falando que eu tocava Two Minutes to Midnight do axé, porque o tempo quebrava todo enquanto eu tocava. Inferno. Foda. E você falou de uma instrumental, qual é o Lost for Words, cara? Big O. Lost for Words, é. Pô, eu não tô lembrando dessa música, cara. Que isso? Agora, todo mundo parando pro Denado escutar, né? Pô, não lembro de The Lost for Words, cara. Não lembro. A música não. O comecinho dela lembra até um pouco o Where It Goes There mesmo, cara. Na bateria. É aquela bateria que... É foda, cara. Porque não tem uma sequência da pegada do Nico McBrain no prato. Sabe o que, né? Eu gosto, meu? É aleatório o prato dele. Eu gosto do cara contando a entrada. É o Nico McBrain, né? Que conta, pô. Eu acho que é ele mesmo. Acho que sim, cara, acho que sim. Inclusive o Nico McBrain. Parece a voz dele, pô. O Nico McBrain é zoadaço, né, meu? Tipo, tu vê que o cara. É o cara mais legal do Iron, né? Não, ele tem uma vibe, cara, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do famoso reality show de substituição do baterista do Dream Theater. Pau no cu do Dream Theater. Ah, cara, eu não vou atrás dessas coisas, não, na boa. O Dream Theater é o Itaú das bandas. É muito bom o Godoka. Não, sentido... Com craque eu não mexo, não, na boa. No sentido de que coisa boa e interessante, porque tu conhece um cara que é aquele batera alemão, que eu nunca lembro o nome do cara, meu. Aquele cabeludo lá? Não, é que vai o Mike Mandini e esse cara alemão que eu nunca lembro o nome pra final lá, pra disputar, pra ver quem é o cara é o cara que tocava com The Aristogates lá. O cara tocava em banda de tudo, meu, de blues até black metal. Eu vou te mandar o nome agora. E ele tá tocando, meu, com uma camisetinha do Cookie Monster e ele tá se divertindo para um caralho, meu. É um de cabelo curto que toca pra caralho, isso, esse cara. E barbinha, cabelo curto e barbinha. E, cara, eu vejo essa vibe do Nico McBrain, tá ligado? Tipo, ele tá. Tu vê o cara tocando, tipo assim, ele tá com, sei lá, 200 anos. Mas, tipo, ele tá se divertindo pra cacete, tá ligado? É uma de fralda geriátrica já na última turnê. O Nico McBrain é o mais velho da banda, eu acho. É o mais velho. O Nico McBrain já nasceu com 43 anos já. Sim. Ele era lutador de boxe, né, também, pô. Marco Miniman, cara. Puta batera, mano. Inclusive, Marco se eu tivesse participado do podcast de instrumentistas, eu teria falado dele, cara. Porque eu fui atrás do material dele e o cara manda muito. Sim. Cara, ou são Aristocrats e fiquem putos pra caralho, porque vai se fuder. Ele é o batera daquele projeto do Paulo Gilberto. Ah, é também? Guitarrista do Mr. Big. Ex mais ou menos, tem vídeo aí do Mr. Big do ano passado aí. Mr. Big tá tocando de mascaria aqui. Paulo Gilberto solo. É foda. Racer X também é bom. É bom. Ele é o cara do discão do Racer X lá, que tem a música mais famosa do Racer X, porra. Technical Difficulties. Technical Difficulties. É ele que é o cara, se eu não me engano, cara. Isso mesmo. Isso mesmo. Show, show de bola. Vocês têm mais alguma coisa pra falar desse disco? Cara, esse agora disco é maravilhoso. Esse tem... disco, finalmente a gente chegou no disco que a gente fala, ponto fraco, não tem. Não tem ponto fraco, tem The Duelist, que é baseado num livro. É, tem Eu gosto menos da Back in the Village. Putz, adoro essa música. Eu adoro Back in the Village, cara. Eu adoro Back in the Village. Tanto que quando eu tava jogando, teve uma época na minha vida que eu jogava muito RPG, cara. E aí eu jogava, e o meu personagem era um bardo, e aí eu fazia questão de pesquisar músicas do Iron Maiden pra utilizar de referência em momentos específicos da aventura, cara. E Back in the Village era a música de voltar para casa. Eu jogo. Foi engraçado, a música de voltar para casa tá no disco seguinte pra mim. É uma música que me dá esse clima aí de pensar nas coisas boas, tá no disco seguinte. É. Então, tá. Com essa. Eu devo dizer que eu chorei quando eu ouvi o Estadinhos ao vivo. Eu tive essa oportunidade. Essa música. Eu dei uma chorada. Tô pensando no fundo era o Benicio, eu sou cara que já vamos para o encerramento aqui, agora vocês estão me ouvindo bem, pelo amor de Deus. Ok, eu queria agradecer muito ao André por ter aberto essa área aí de convidados aí do site. E queria falar, saber de vocês suas considerações finais aí pro primeiro blocão aí da discografia do Maiden. E André já vai pensando numa música final aí. Música final? É. Música final. Mas vocês não têm nenhuma consideração não, André? Manda seu jabá também das suas coisas. Ah, eu vou pensar a música final aqui enquanto eu falo. Não, eu que quero agradecer, cara, mó tempão eu ficava falando com o Denada, caraca, não faz esse programa sem eu participar, pô. Quando ele me falou que tava pensando em fazer, aí teve várias vezes que deu problema, né, teve hora que alguém tava com um problema e não deu pra gravar, teve o dia que ele chegou falando, não, a gente vai gravar. Aí eu tava com compromisso, aí eu ficava pensando, pô, não vou participar. Aí chegava no dia seguinte, pô, tu não vai acreditar. A gente não gravou, eu falei, caralho. E aí, mas aconteceu umas três vezes, eu acho, né? Três, quatro vezes. Pra mais, né? Mas a gente nunca não grava. É sempre isso, a gente sempre não grava. Eu sei que eu tava lá em Santa Catarina ainda. No ano passado, eu me lembro, no ano passado vocês estavam com essa ideia de gravar e só foi gravar agora, né? Já tá levando uns três, quatro meses, pelo menos, eu acho. Sim. Mandar a música que o André vai pedir no final aí, ó. Se liga isso aí. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Não. Só clássicos! Ô, Vini, mas essa música é top demais, cara. Puta que pariu. Não foi o que eu falei, cara. Porra, eu tô zoando. Eu pensei a música pra botar de saideira. Poxa, não pode botar a música de saideira que seja já uma introdução pro próximo? É, pode fazer o que você quiser, cara. Festa de ex, cara. Tá bom. Combina, pô. Tá bom. Eu acho. É a minha música, uma das minhas músicas preferidas do Maiden, por sinal. Ultimamente todo mundo aqui só tá só Wasted. Wasted. Ô André, mas você tem que fazer seu jabá, querido. Não, então, eu esqueci também de falar. Então, pra quem quer escutar mais alguma coisa, eu participo de dois podcasts. O Flacast Sempre Flamengo é mais voltado ao Flamengo, né? A gente tá com várias ideias aí, a gente tem programa pós-jogo e tem o programa de pauta fria que tá parado, mas vai voltar. Tá em todas as redes sociais, vou procurar, a gente tá no Facebook, Instagram. Ah, vou Twitter. Deixar link aí, pô. É, eu vou botar depois, porque eu não sou muito de divulgar, não. Quem divulga é a galera mais que faz o que rosteia, né? Eu geralmente participo mais, mas eu vou botar aqui depois. E participo também do BarbaCast, que é, como o Denada falou, é mais rock, metal, mais metal que rock, por sinal. E a gente também costuma indicar algumas bandas, sempre dá um espaço para a cena nacional, a gente gosta de indicar. Agora vai começar também, em breve, a ter entrevista, a gente vai fazer discografia, parecida agora com como a gente está fazendo hoje, vai ter discografia também. Inclusive, agora que eu conheço mais a galera aqui, além do Denada, também vou chamar vocês para participar. Porque eu sei mais ou menos o gosto de vocês. Obrigado. Aí eu já sei, quando for falar de alguma banda específica, já vou e chamo vocês. Quando precisar falar de banda ruim, tipo Pearl Jam, Radiohead, essas coisas, chama o Godot, cara. O Radiohead é bom pra caralho. Eu vou chamar, sério, eu já falei, já chamei o Denada, já deixei ele de sobreaviso aí. E o convite vai se estender a vocês também. E é isso, cara. Obrigadão. Espero estar aqui nos próximos programas do Iron. E quando vocês quiserem me chamar para algum outro, tô aí à disposição, cara. Foi um prazer estar aqui com vocês. Show de bola, show de bola. E tá tocando. Será chamado. Inclusive, quando sair o especial do Luiz Caldas também, vamos chamar um amigo. Mas aí tem que ser quando ele foi pro Black Metal, porra. Só tem uma música de metal no disco do Luiz Caldas, cara. É tudo os rockzinhos marromeno depois. Space Opera, eu me lembro, cara, que eu vi alguma coisa dele na TV. É, Castelo de Areia Rock and Roll, o nome do disco. É que é o nome? Castelo de Areia Rock and Roll. É sério isso? Pô, sério. O Luiz Caldas lançou, eu acho que 8 discos simultâneos. Aí ele lançou um disco de cada estilo. Lançou um disco de axé, lançou um disco de... É Castelo de Gelo Rock. Aí, ó, é Castelo Rock. Ele lançou esse, que é um disco de rock. É. Lançou um disco de samba, lançou um disco mais folk. Pô, mas não tem como criticar isso. Mas ele lançou isso, tudo, né, junto, cara. Não, pô, o cara lançou 8 discos ao mesmo tempo. É, foda. Sinistro, cara. Eu me lembro dele quando ele estourou por causa de novela, pelo amor de Deus. Mas senão liga vocês fizeram nisso, cara. Uma recordação ruim do tempo de moleque. Pô, bicho, mas vai falar que esse riff aí não é pesado. Eu gosto dessa música, velho. E ele tá tocando como zumbi, cara. Pô, foda-se o Ace de Jesus, vai ser Luiz Caldas de 10. Caralho, porra, não, velho. Pô, primeiro e único convidado aparecendo pro podcast. Aí ia ter, não sei lá, 1 milhão de downloads, vai botar isso aí pronto, não vai ter nenhum. E o pior é que normalmente é isso mesmo, 1 milhão de downloads. Deixa eu tirar o Craig daqui rapidinho. Um beijo, gente. Muito obrigado. Não, eu tô falando isso. Tu vai tirar o Craig antes da galera despedir, pô? A gente não se despede muito aqui, não. Depois do Luiz Paulo, vai me despedir do podcast.